novo Buscapé. Acesse buscapé.com.br ou baixe o aplicativo grátis. Quarta-feira, dia de clássico. A estrela do time é o Big Mac. O sanduíche sai por R$8. É pedir e comer pro abraço. McDonald's, todos os dias um clássico por R$8 cada. Aproveite! Você tem um carinho especial pelo seu Ford, né? Tem até apelido pra ele. Aqui na Ford você pode ficar tranquilo. Conhecemos seu carro tão bem quanto você e sabemos o que ele precisa. Troca de óleo, filtro de óleo e de combustível por apenas R$ 177,00 ou 3 parcelas de R$ 59,00. Isso mesmo, apenas 3 parcelas de R$ 59,00 nesse mega combo, já com mão de obra incluída. E mais, confira também ofertas incríveis para troca de amortecedores e jogos de pastilhas de freio. Passe em um distribuidor Ford participante e aproveite. Pela vida, escolha o trânsito seguro. Energia. Hora do Verde, e você presa aqui no seu carro. 5:30 da tarde com o trânsito no carro. Então liga logo o rádio pra acalmar com seu estresse. Humor e energia com estádio 97. Me liga nas manchetes, sintoniza a diversão. Aumenta esse volume, isso é clássico, é tradição. Há mais de 18 anos aqui na programação. A bola tá rolando, quem vai ser o campeão? E é gol! Faça chuva, faça sol, de segunda a sexta-feira, 5:30 futebol. Pode acreditar, se perder vai ter placar. Agora está de 97, já tá no ar. Começando o estádio 97, oferecimento do clássico do dia, McDonald's. Todo dia um clássico por apenas R$8 cada. Segunda-feira é dia de triplo crisp bacon e amanhã triplo burger bacon por apenas R$8. Aproveite! Também no oferecimento do Extra, vai ter futebol, vai ter cerveja Mistel, vai ter futebol, vai ter Extra Gol, vai que você pode, beba com moderação. E amendoim Santa Helena, um golaço de sabor. Mendorato, seu parceiro do futebol. Boa tarde, povo! Boa tarde, tamo aí, fazer o quê? Salve! Aí! Bela chuva, hein? Uhul! Atenção, contactando, alô, chamando o mano no Rio, alô? E aí, tudo bem, gente? Paz. Uhul! Tá chovendo aí? Tá. Tá. Agora parou. Aqui parou. Eu saí de São Paulo hoje, era em torno de umas 6 horas da manhã, tava uma chuva pra cada um aí. Mas hoje choveu, parou. Choveu, parou, mano. Aqui também, mano. Aqui tá nublado, mas tá quente, cara. Deve estar em torno agora de uns 26 graus, 27 graus. Boa. Aqui de madrugada a água caiu, velho. Eu tava indo. Tava ouvindo, RG. Eu tava indo dormir e não parava de chover. Caiu água, hein? Mas dormir com chuva é bom, viu, RG? Umas 5 e pouco. 5 da manhã você foi dormir? O RG é boêmio, né, velho? Tá lá na Vila Madalena, aquela coisa. E aí, Marcão, fim de semana só na bola de neve ou não? Ah, não, não. Infelizmente. Quando eu não tenho festa, eu caço as do urso, pai. O urso tinha um aniversário lá, coisa fina de criança, né, ô Vitor? Aquele negócio que você vai e come lá por 5 mendigos, né, mano? Sim. Aí fui lá, né, mano? Aí você foi na festa infantil? Fui lá. Mas foi junto? Mas sempre tava. Tem, né, mano? Mas você foi como o Marcão ou como mano? Mas aí você foi em cima das madrinhas. Mas você foi como o Marcão ou como mano? Não, inclusive é festa da... Marcão. Oi. Festa de criança é legal, tem doce, bala. Entendeu? Não, meu Deus. Tipo festa de Cosme e Damião, né, seu bem? Agora, Marcão, não é o doce e a bala que vocês gostam. Ô, Marcão, meu irmão, você foi... inclusive, tem diabetes. Para. Você tem amigas ali em comum, alguma coisa assim? Tem. A família da Thaís ali tem umas coisinhas que dá pra dar uma pescada, né? É. Dá. Ah, é? Meu Deus. Tem. Se o teu irmão não pegou, você pega. Eu fico no rebote lá, velho. Sobrar é minha. Então tá bom. Vamos às manchetes do Estádio 97. Vamos lá. E aí, Bento? Alô, Palmeiras, Sombra. Opa, nós. Palmeiras. Nós. Amanhã não, hoje, Guinho, amanhã. Hoje. Ó, agora. Tem que ganhar, hein, seu Bento. Tem que ganhar pra virar G9 e nós chegar também. Despedida do Zé, né? Passa pra nós aí. Vamos lá, Domênico. Quanto hoje o time do Parmeira, com despedida do Zé Roberto, merece uma grande festa na Arena do Parmeira, às 20 horas. Certo. Nesse momento, o pai do Lucas Lima e o pai do Neymar estão lá reunidos com o Alexandre Matos na academia. Ah, tinha que ser o pai do Lucas Lima com o pai do Neymar e o pai do Alexandre Matos. Deixa as crianças pra lá. Mas ó, Domênico, eu acho que hoje já deve sair de forma oficial aí o contato do Lucas Lima, né? Estão negociando lá. E hoje quem estará de espectador na arena é o Roger. Roger Machado, né? O treinador vai estar lá, já vai dar uma olhada no elenco ano que vem. E é isso aí, Domênico. Certo? É, espero que faça um bom jogo, né? O Palmeiras pode hoje, vencendo o jogo, assumir a segunda posição no campeonato. Sim. Né? Tá com 60, os dois tem 62, o Santos foi pra 62, o Grêmio empatou, ficou com 62. Sim. O Palmeiras pode assumir a segunda posição, o que dá uma grana legal, né? Sim. Porque a grana, a diferença é grande aí, né? Parece, turuzão. Né, mano? O Mano que sabe aí do valor aí. Parece que é 11 milhões, né, Mano? Isso. 11 milhões por segundo. Do que, Domênico? Não, o segundo coloca. O primeiro acho que ganhou 18, não é isso? É, eu vou pegar, vou pegar aqui a premiação total aí do Campeonato Brasileiro. Turu é legal, mas Turu o dia do pagamento, que vai ter de cobrador na porta do Corinthians, cara. Ai, ai, ai, que pedrada agora no Mano. Não. Desculpa, bacana. O Corinthians aí, com os compromissos que ele tem aí com os jogadores, ele tá correto. Aí os parceiros O Pablo não confiou muito nisso. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Já estão invocando o Mano. Esse daí vai voltar pro ostracismo. Esse daí vai voltar pro ostracismo, igual o Guerreiro. Vai. Fala aí, Dodô. Certo? Não, tá tudo certo. Vamos esperar o jogo aí. Talvez incompleto, né, seu Bento? Uhum. O Zé, será que joga hoje? Vai jogar. Vai, se parabéns ao Zé, né? Ele tá um mês fazendo inalação. Ó, no fim de semana. Pra poder aguentar hoje. O Zé merece, viu? Tá um mês fazendo o Domênico. Olha, vou dizer uma coisa. Fala, Mano. Bombinha, sabe? Ó, passar a informação aqui, ó. O campeão brasileiro, ele ganha aí um pouco mais de 18 milhões. Certo. O vice... do Brasileirão ganha 11.373, 11 milha. O terceiro colocado 7.759, o quarto 5.633, o quinto colocado um pouco mais de 4 milhões aí, 4 milhões e 100 para arredondar. Ô, vem cá, mas vai sobrar quanto pro São Paulo? R$300? Sei lá. Mas olha só, você não vê, sobra, né? Até, ó, pra você ter uma ideia, o 16º do Campeonato Brasileiro, que é o primeiro dos que escapam, ele é o último que recebe uma quantia de dinheiro aqui. Ele ganha R$744 mil. Sim, o São Paulo tem 11º, quanto ganha? O São Paulo ganharia hoje, se ele terminar um milhãozinho aí. Primeiro, 1.381.000. Um milhãozinho, tá vendo? Tá bom, pô. Olha, pelo que vocês passaram, tá ótimo. Tá por Hernani, é verdade. Só o que levou de susto. Porra. Tá e bom. Mais do porco? Domênico, olha, eu vi no fim de semana uma notícia de que o Palmeiras estaria muito em cima do Marcos Rocha. O São Paulo também, mas o Palmeiras mais perto. Em função do Galo ter mais interesse por atletas em possível troca que hoje jogam pelo Palmeiras do que aqueles que jogam pelo São Paulo. Comentou assim, Thiago Santos e o Eric. O Eric pode ir, o Thiago Santos não liberaria não, hein? É o substituto, quem que é os grandes? Então, ele é os volantes do Palmeiras, é o Felipe Melo e ele. Só tem esse marreteiro. O Arouca, não sei se vai conseguir jogar o ano que vem. Só esse marreteiro, seu bem? É, só tem ele e o Felipe Melo. Exatamente, só tem dois. Thiago Santos faz o serviço sujo. É o serviço sujo que a gente chama, Ryan Grace. O Tietchan não faz, o Tietchan até faz, mas não é o Tietchan. É o auxiliar do serviço sujo. Exatamente, auxiliar do serviço. Então você tem dois jogadores aí nessa posição... E o Palmeiras não pode dispensar um... Ele leva o balde, mas quem faz a faxina não é ele, não. A não ser que venha algum outro jogador, né? Não sei. Apesar que vão falar, hein, Domênico? Paixão você vai voltar. Thiago Santos, aí você vai em qualquer buraco aí tem. Ah, é mais fácil arrumar... Por respeito, né? É mais fácil arrumar um Thiago Santos... Do que um lateral direito, do que, né? Que nem o Marcos Rocha, né? É, com certeza. Hoje tá mais raro. Eu trocaria. O Rafinha, sim. Não vai vir o Rafinha? Quem, seu bem? O Rafinha? Não sei. Do Rafinha, Rafinha? Mas você vê aí, né? O Mano passou a premiação. Você percebe que hoje o Palmeiras tem 5 milha, né? É. Ele pode ir de 5 para 11. Só ganhar um jogo. Dois jogos. Não só hoje, não, né? Tô dizendo assim, mas nesse jogo, por exemplo, já passa de 5 para 11, cara. É dinheiro, viu? Fogo, né? Bota fogo. Vale o turu aí, né, Domingo? Pro clube, né? Pro jogador não tá nem aí, né, mano? Infelizmente, né, Marcão? Ah, sim. Os caras tão lá, né? Mas o jogador... É. Agora, pro Botafogo vale muito a vitória pra eles, porque eles precisam da Libertadores aí, né? Sim. Eles hoje não estão aí entre os... Os que, nem a pré lá. Parece que eles estão em nono, né? Botafogo tem oitavo, né? Oitavo? Oitavo. É, eles são, então, até o sétimo vai. A não ser que o Grêmio vence, que eu acho que o Grêmio vence, ele abre essa oitava vaga. Eu não acredito no Flamengo ganhando a... Mas o Grêmio vence quem? O Lanús. Eu acho que o Grêmio ganha a Libertadores. Eu acho que o Grêmio ganha. Ah, tá. Eu tô entendi, dando uma opinião, entendi. Né? Eu acho que o Grêmio ganha, abre a oitava vaga, mas eu não acredito que o Flamengo leva a Sul-Americana. Eu acho que quarta acaba toda a esperança de G8. É mesmo? Você acha que não vai? G8 e G9 acaba quarta é meia-noite. Tá, não, mas é o... Não, acaba, não ganha lá mas o Flamengo Lanús. É quinta, não é? Também, então mas o Flamengo é quinta. Quinta-feira, Flamengo. Ah, é? Mas olha. O Flamengo foi 1-0, né? 2-1. 2-1. 2-1. 1-0 lá acabou. 2-1. E eles têm o Muralha. Não vai o nome jogar, do jogo na quinta, né, só de César. É, esse é o problema. Também eles é abrem um... mão do Muralha pra pôr o terceirinho lá, o quarto. Eu acho que é melhor que o Muralha, hein? É mesmo, é? Puta, Domênio, do jeito que tá o Muralha, cara. Na boa, é melhor você pegar. E ele não tem confiança nenhuma. O Furalha. Né? Improvisa o Juan no gol. Eu colocaria o Raul Plasma, velho. Você é louco. É o Furalha. Seu Bento, olha aqui, ó. O Muralha segura, não, hein? Se jogar você no gol é melhor, seu Bento. Eu jogava, é melhor. Bom, é isso aí. Continuando com as manchetes do Estádio 97. Oferecimento de Nissan. Façam test drive, porque quem testa, compra Nissan. Sempre TCL, a marca de TV que mais cresce no mundo. Também amendoim Santa Helena, um golaço de sabor Mendorato, seu parceiro do futebol. Clássico do dia McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada. Segunda-feira é dia de triplo crisp bacon. E amanhã, triplo burger bacon por apenas R$8. Aproveite! Quem vamos? Tricolor. Tricolor. Seu bem. Que isso, hein, Dorival? Como eu disse. Dorival Júnior, hein? Aí, tá vendo? Que vitória isso. Ontem, bela vitória. Molecada. Com certeza, seu bem. Com certeza. A base vem forte. Campeão de segundo turno, né? É, então, pra verdade. Calar a boca de quem fala que o Dorival é um treinador fraco. Que isso, hein, Dorival? Ontem, mais uma vez. Nossa, Hernandes... chupa a mota, meu. Não, nossa, o Hernandes não jogou ontem. E todo mundo fala assim, porque o Dorival praticamente não boa, tem mérito. Boa, Marcão. Boa. Porque só o Hernandes que joga mais um jogo que o Hernanes não joga, o Dorival apostou na molecada aí, né? Mesmo com mais jogo sem peso de consciência. Eita, né? deram uma operada, né? O brigando pra não cair, cara. É, não tem consciência. Como assim? Consciência? Aquela coisa imagina. De obrigação de ganhar, que tem. De fugir do rebaixamento, não tinha imagina. Peso nenhum. Não tem o peso psicológico de você entendeu? Falar assim, se eu perder, cair. Isso não. Tem. A molecada jogou solta. Mas era uma operada no São Paulo, né? Não, operada, foi um roubo. Gigante. Fora os desfalques, né? De Hernanes, de Petros e de aquele Prado. Aquele juiz é... Tem vergonha, hein? O juiz, seu Mota? Ah, o Anderson Daronco. Ah, mas não, pior que... Eu só queria saber. Pior que o Anderson Daronco... Mas quem deu pênalti foi de fundo lá. Não, mas ele chega pro fundo, cara... Lá. Ele chega pro cara, mano... Mas o cara falou pra ele que foi mão, só que ele interpretou que foi mão. Não, mas ele já vem... Ele já vem numa de apontando pro cara assim, ó... Eu acho que foi pênalti. Eu acho que foi pênalti. O cara que tá em dúvida, ele fala assim... Bom, beleza, então foi pênalti. E antes dele falar, eu acho que foi pênalti. O juiz de linha de fundo, ele fica batendo com a mão assim no braço. Querendo dizer que teve uma mão. Dizendo que teve mão. Ou seja, os dois erraram. Mas pior ainda é o cara que tá lá nessa linha de fundo. Ele recebe cachê pra trabalhar num jogo desse? Claro. Porque ele devia pagar ingresso, porque é um telespectador ali, né? Só falta o baldinho de cerveja e um guarda-sol ali, a cadeira de praia. O vagabundo, ele tá ali na linha de fundo ridículo. Só pra ver isso e mesmo assim não vê. Gol irregular do Corintiba. Pra variar. Chora mais que tá pouco aí, Bambi. Mesmo assim, variar. A gente virou. Mesmo tenta, virou. Ó, tenta alimentar uma falsa esperança que vocês vão pra Libertadores. É um jogo. Libertadores. Só por esse ano, chupa de novo. Aliás. Porque você ficou torcendo pra cair aí, ó. É, torceu muito pra gente cair. Torceu. Desculpa, velho. Eu não fico olhando pra baixo. Torceu sim. O meu foco, o meu foco era ali, ó. Tem gravação sua aqui falando assim. O meu foco, bacana. Meu foco era pode. Vai ser bom demais. Mas fica torcendo. Time grande bacana, não cai, você, mano. Você acha que eu vou ficar prestando atenção no teu time, no Havaí, no Atlético Goianiense? Imagina. O Tricolor já começou. Meu foco tava ali no pódio, desculpa. Pro ano que vem. Ele começou a fazer exame cardiológico. Sim. Fazer exame de. Você faz no Marcão, lá sai azul, assim. Nossa senhora. Puxa. Dá até medo. Entendeu? É R$1 o jogo contra o Bahia. Sim. Que vai ser a volta do Morumbi. Faz tempo, hein? Vamos por partes. Isso. Os ingressos de arquibancada serão vendidos para o torcedor a R$1. Sim. Dois patrocinadores do São Paulo inteirarão os demais reais. Sim. Se eu não me engano, vai inteirar R$19. Então o ingresso é 20, mas eles patrocinarão R$19 e isso. R$1 será pago pelo torcedor que adquiriu o ingresso. Eu vi que era São Paulo que ia bancar merece, 10. Né? É, eu também escutei. São Paulo bancaria metade e 9 seria de 2 patrocinadores. É, um patrocinador então, do São Paulo e o torcedor bancar R$1. É legal a ação, né, velho? E as cativas também, né, bom, voltar. É legal, praticamente paga pro torcedor e pro campo, legal. Mas sabe por que a gente pode fazer isso? Sabe por que a gente pode fazer isso? Exatamente, tá pago o nosso estádio. Cadê o amor? Cadê o amor? O estádio é nosso, né? Ô, Domênico, eles estão fazendo a campanha praticamente, ó, quem for no jogo, eu dou cincão pra lotar o estádio. Olha, faz isso no seu lá de você. Ó, mandei o amor. Mas o intuito realmente... É dar um presente pra torcida, mano. É uma retribuição. Ó, que belo presente. É uma retribuição ao torcedor. Se o time não faz isso, o problema é seu, velho. É uma retribuição ao torcedor que ajudou definitivamente o São Paulo a escapar do rebaixamento. Lógico que é, certeza. Ali é Hernani, torcida e agora, rival, eu acho estranho o Mano falar isso, porque o Mano sempre foi um dos caras que sentou aqui nessa mesa e ficou gritando contra a diretoria que cobrava uma fortuna em ingresso. Peraí. O que você tá falando aí é uma grande bobagem, eu vou falar o porquê. É, você pegar um jogo específico que não vale absolutamente nada e falar que a diretoria é do cacete porque baixou o preço dos ingressos, mas é o chega a ser jogo, tosco. Mano. Chega a ser tosco. Não, mas peraí. É, a diretoria inteiro, de São Paulo, a diretoria de São Paulo, barato, Mota, é, em Libertadores, eu já ouvi aqui, inclusive, no programa, vocês criticando porque o ingresso custava R$120 arquibancada. Então, um jogo tosco que não vale absolutamente nada pro São Paulo cobrar R$1 e você falar parabéns, diretoria, pela atitude, isso é de brincadeira. Mas digamos, não faz, brincadeira, é ruim. É cômico, chega a ser cômico. Faz é ruim, peraí. Faz é. O Mano, ele tá tentando, ele tá pegando apenas como argumento, um pobre argumento de um único jogo no final. Porque ué, é o único Paulo, jogo que tá custando R$1? O São Paulo praticou preços muito bons ao seu torcedor. Muito bons ao torcedor. Inteiro, durante todo o campeonato. Então não é querer dizer que tá só pegando um joguinho tosco, etc e tal, né? Não é, realmente não é um argumento muito bom que você trouxe, né? É sim, raso. Opa, se é. Tanto que, não é, tanto não, que, não é, não. É sim, desculpa, e assim, mas não eu vou é. Falar óbvio por quê. Que não. É, a diretoria como de São Paulo é não teria raso. Nem como cobrar um valor aí mais alto do ingresso, porque o São Paulo brigou mais de 70% do tempo no Campeonato Brasileiro para não cair. Tem então, vergonha, você, cobrar né, um ingresso, você cobrar um ingresso de R$100 para um time que tá brigando para não cair, chega a ser mais patético ainda. Eu quero ver numa Libertadores, se São Paulo se classificar, se vai praticar bom, esses preços que você está dizendo que, então, vão, vamos que, lá. Que é acessível. Então, times que estão aí na zona de classificação da Libertadores, nenhum cobrou o preço médio mais que R$100. Aliás, muito menos. Então, não adianta querer dizer, não, porque time que está brigando lá em cima cobra R$100. O São Paulo também não cobrou R$100 pelo ingresso mais barato quando esteve na Libertadores. Então, pra gente vir com essa discussão que você quer ir jogar de qualquer maneira, existe uma coisa. Não, olha, existe uma coisa. Tem torcedor, tem torcedor, que ele assim, ele primeiro, ele chega e ele, anos atrás, fala assim, não, um absurdo, é o futebol Nutella, cadê o futebol de origem, de etc. Fato, e tal. Aí o São Paulo põe preços razoáveis, que eu não me refiro a esse preço de R$1, me refiro ao preço do ticket médio de R$25 a R$30 durante o campeonato inteiro, e aí vem o torcedor adversário e fala assim, mas também só enche porque é barato. O que nós estamos discutindo não é isso, não é o preço. Mas nós estamos discutindo é o amor que o torcedor tem pelo seu clube. Ô Sombra, o que eu estou discutindo aqui é que a diretoria de São Paulo ela é oportunista. A diretoria de São Paulo, quando o São Paulo está numa Libertadores da América, que ele sabe que a torcida vai querer ir em peso, ele vai lá e esfola o torcedor. Inúmeros torcedores aí, que vocês são tudo Nutella, vocês têm dinheiro para pagar. Mas o que eu recebi de mensagens aí de torcedores que não tinham R$120, porque eles também não faziam parte aí do projeto do torcedor de São Paulo, não estava escrito. É, por exemplo, hoje o maior ticket médio do Campeonato Brasileiro ainda é do Palmeiras. O ticket médio do estádio do Palmeiras, baseado na renda bruta, é de R$59. O ticket médio do jogo do Corinthians está em torno de R$57. É, mas se você parar para analisar os setores populares, eu não vou falar dos setores populares aí do estádio do Palmeiras, mas os setores populares aí da Arena Corinthians, que significam arquibancada norte e sul, arquibancada norte, o valor de face do ingresso é R$35. R$35. Mas eu queria entender... Arquibancada Sul, 40. Eu queria entender o seguinte, no que incomoda a torcida rival o fato do São Paulo ter preços acessíveis e pro seu torcedor ir ao campo? Eu queria só entender isso. Também não entendo. Você não tá entendendo. É, novamente, você não prestou atenção no que eu disse. Ele tá criticando a diretoria. Eu falei que a diretoria do São Paulo, em outros momentos, quando o São Paulo tá, por exemplo, participando de uma Libertadores, ela abusa e esfola o torcedor. Bom. Agora, no momento que, teoricamente, não vale nada, ela vai lá e fala, torcedores, venham me acompanhar. Então, vamos ver. Em qual Libertadores? Peraí, calma lá. Aconteceu do São Paulo cobrar ingressos mais caros em Libertadores passadas? Aconteceu. Foram em todos os jogos? Não. Em qual Libertadores foi isso? Pode ter sido numa Libertadores ou em outra. Isso depende muito da fase que foi. Porque eu também duvido qualquer clube aí chegando em fases fases finais de Libertadores. Nego não vai cobrar R$30 a arquibancada. Lógico que não. Lógico que não vai cobrar R$30. O jogo do Corinthians é o mesmo preço, não muda arquibancada. O setor popular então, permanece o mesmo valor. Ao contrário do que fazem na os final, adversários, mano. Eu falo assim, pô, que legal, parabéns, Corinthians. Você só cobra R$30 na arquibancada. Boa. Que legal, parabéns. Talvez por isso que não, né? Paga as contas. Porque eu não tenho esse problema de ficar analisando a renda do adversário e quanto eu pago o adversário. Eu só tô feliz que o meu torcedor, o torcedor do São Paulo Futebol Clube, tá correspondendo e tá indo no campo. Sim. O que o torcedor, o São Paulo precisa é ter o torcedor lá no estádio. Ponto. Com certeza. Nossa, é, vocês são muito Leque Futebol agora. Clube, chupa, não? Pelo mano. Contrário, chupa, vocês são tudo mano. Lequinho. Vai. É, sim. Vai, fãs do Leco, vamos lá, vamos lá. Somos, sim, aí. Fãs. Eu que fiz. A gente ama ele. Sou o número um, hein, até. Tem um quadro dele em casa. Ah, Leco. Acabou, São Paulo, é isso? Acabou, tá bom, né? Porque foi um tanto ocupado com uma bobagem, né? É, por causa de quem? Por causa de quem? Por causa de quem? E outra, ô Domênico, oi. Já gastamos muito tempo com o time que praticamente caiu no Campeonato Brasileiro. Vai demorar isso na Série A, segue o jogo. Fala lá de 2007, Então, se a gente levasse em conta times que realmente caíram, então tinha que falar uns 10 anos sem falar do time. Ai, nossa! E outro, não, nos últimos anos, a verdade seja dita, nos últimos anos, a briga do São Paulo é essa, é pra permanecer na Série A. Tá, mas a gente não caiu. Olha, mano, o time ganhou o primeiro título de expressão Paulo, Curitiba, em 90 e nem por isso. É justamente isso. O Corinthians, ele praticamente surgiu no cenário nacional em 90. Pelo contrário, e nem por isso as rádios deixavam de dar notícia do Corinthians. O Corinthians, mesmo não tendo títulos nacionais, como você disse aí, o Corinthians ele foi a primeira vez campeão em 90. E mesmo assim, foi o time que sempre deu mais audiência em tudo: televisão, rádio, televisão. É a maior torcida. Doa quem doer. Agora, a verdade seja dita: Corinthians e Palmeiras salvaram São Paulo da falência pela segunda vez. Se você é verdade, tem vida, ele tenta uma coisa. Ele tenta uma coisa. Não é momento, não. Não é Prova. Não. Tá na história. Vai lá, vai ler então. Eu não brigo com outra história. Vai ler, você não sabe ler. Ele vem falar de torcida. Em 2007, Mota, quando era, o ingresso era pago com um pacote de bolacha, os caras não conseguiam encher o Pacaembu. Isso é verdade. Né? Aí. Quem não conseguia? Corinthians. Vocês. Tu fala bobagem, nos últimos 10 anos, o Corinthians foi campeão de renda e público. Pega aí, ô cambada de mané. Não, senhor. Pega os últimos 10 anos. Pega um pacote de bolacha, velho. Pega aí os últimos 10 anos aí. Dá uma olhada quem é o campeão de renda e público aí. Tinha promoção, era junte 5 tampinhas, um pacote de bolacha e paga ingresso. Eu lembro. O Pacaembu vazio. Fala bobagem. Pacaembu em obra. Só vai na boa. Em obras. Torcida modinha. Foi falado aqui. Torcida modinha. Há um tempo atrás ele falou isso, a gente falou aqui. Aí ele falou, vou ver. Estão falando bobagem. Aí ele viu, se deu mal. Não, pelo contrário. Pega os últimos 10 anos e veja quem foi o maior, o líder em termos de público nos estádios nos últimos 10 anos. Você tá falando que não teve. Mas se você diz que sempre, veja bem, os últimos 10 anos, óbvio, não vai incluir o ano do rebaixamento, que foi 2007, né? Foi 2007 vocês caíram? Foi. A média dele então, foi bem baixa. 10 anos é praticamente um presente. Você está falando com relação a quê? Não, quem estabeleceu que 10 anos é presente agora? Ué, é um momento pertinente para a gente se basear. E por que não são 15 anos o presente? Porque 15 anos já chega a ser meio old school. No seu entendimento. 10 anos já tá mais ou menos aquela linha aí de presente. Anos já tá meio tiozinho. Vai. 15 anos é bem passado. Tá, vamos gastar o tempo do estádio falando de coisa mais importante. Vamos falar da HDI Seguros. Pai, tá pra fazer o seguro do seu automóvel? Não seja bobo com muito torcedor que gasta dinheiro à toa com ingresso caro. Não faça isso, não. Você tem que ir naquele que vai te oferecer o melhor orçamento. Seu carro é valioso? Então, com certeza seu tempo é mais valioso ainda. Até porque foi aproveitando seu tempo que você comprou o carro. Quem é trouxa de querer pagar caro, não é verdade? Então faça seguro do seu carro com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu automóvel. Por que você vai perder dias esperando o vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Com a HDI você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros é de bate-pronto. consulte seu corretor. É, e sabe no que, apesar de tantas discussões, sabe que, no que são paulinos, corintianos, santistas e palmeirenses concordam? Sim. Concordam que a nova linha Aperitivos Santa Helena é show de bola. Acho. Aí sim. Composta por bandejas de amendoins em porções individuais ou sortidas com 6 sabores, a nova linha Aperitivos é a escolha certa para assistir os jogos do seu time de coração. Reunir a galera, lá no churrascão, curtir com a família e até nas festas de final de ano, não é não, mano? Opa, com certeza, só pra lembrar, rapaziada, ó, nas bandejas só entram amendoins selecionados. Mano, tá baixo o seu volume, mano? Tá baixo? Como agora, assim? Agora sim. Melhorou? Ah, então você tá me boicotando. O Sombra tá me boicotando. Ele não quer que eu fale as verdades. Mas Sombra, na boa, vamos alertar a rapaziada aqui, ó. Nas bandejas só entram amendoins selecionados e todos são embalados de forma especial. Sem contato manual, tá bom? É como se no futebol nem o goleiro pudesse colocar a mão. Ninguém toca o seu amendoim, viu, Muralha? Ó, isso ajuda a fazer com que os amendoins fiquem mais fresquinhos e crocantes por muito, muito, muito mais tempo. É como a Santa Helena diz, Sombra, é da plantação pra sua mão. Boa. Então, se você tá se perguntando quais são esses amendoins que vêm das bandejas, vamos lá. Tem um amendoim japonês, o crocante colorido com aquela casquinha deliciosa e o sem cobertura torrado e salgado ou com sabor. Nova linha Aperitivos Santa Helena, o melhor do amendoim, experimente. Ó, quem tá ouvindo o Estádio 97 vai receber abraços agora do Estádio 97. É o São Paulino Alexandre, o Nelson Palmeirense e o Leonardo Corintiano, todos da Barra Doce Tabacaria. Boa! Porque lá na Barra Doce Tabacaria tem amendoim Santa Helena. Aí sim! Lá tem sim, senhor. Continuando com as manchetes do Estádio 97, seu Bento. Santo! Ontem, se o Muralha não entra em cena... Muralha, né? É, não ia dar certo, né, Gê? Não ia dar certo, até o pena, Santos venceu. É, coitado, Muralha. É, meu, seu Bento, a situação do cara dá até dó, velho. Ah, mas na fase que ele tá, Vieira, querer inventar de dar drible no Ricardo Oliveira, também ele tá pedindo pra se lascar, né, o senhor? É, é verdade. Não, o mano que tá no Rio, mano, e aí, tão querendo matar o Muralha aí? Mas chega a dar dó, olha, mano, motinha. Agora, você falou de Muralha? Você falou do Muralha? Tá gritando por quê, velho? Briga. Tá nervoso por quê, Baleia? Briga. Fica atravessando as manchetes. Ô, Hobbit, por que você tá nervoso? É, Motinha, é assim, ele... ele pode falar do Muralha. Não, ele termina de dar a manchete, aí você faz a pergunta. Mas tá todo mundo falando. Nossa, pedrada no mundo. O Marcão falou, o Vieira falou, eu falei, ele gritou comigo. Meu Deus. Que trouxa. Começa de novo, vai, seu Bento. Não falta não, hein? Vai, seu Bento. Por quê? Ameaça. Como assim não falta, não? Ameaçou seu peito agora. Ontem, vitória, né? Deu aquele ânimo e hoje o assunto de novo de forma oficial, hein, Gê? Hoje começou as conversas pra ter Robinho. Sim. Começou as conversas pra ter Robinho. O Robinho não foi procurado pela direção do Atlético Mineiro. Do Atlético. Mas a diretoria do Santos seguiu. Como conversou com a advogada dele, certo? Sim. E começaram a negociar o retorno dele pro ano que vem. Bom, vamos por etapas. Primeiro, com relação ao jogo de ontem, uma espetacular vitória, porque uma vitória de virada é sempre muito legal. É bom. Independente se o goleiro colaborou ou não colaborou, isso não é problema. Isso aí não é problema do Santos. Isso não é problema do Santos. Sim. E muito pelo contrário. Quer dizer, houve um erro do goleiro, mas forçado por um ataque surpresa do nosso querido e estimado centroavante, né? Se não é o Ricardo Oliveira, para dar uma pressão lá. O Ricardo Oliveira, se vocês prestarem atenção, quem assistiu o jogo, observou o seguinte. Ele, no segundo tempo, ele ficou plantado no grande círculo com a mão na cintura, que ele não aguentava dar um passo sequer. Só que é o que eu venho dizendo aqui. Os 25 minutos iniciais do Ricardo Oliveira, o bicho é uma bala, velho. O bicho é uma bala. E, depois, e ele tava numa distância, mais ou menos na hora que o Muralha toca na bola, ele deve estar numa distância ali de uns 20 metros longe do, 20 a 25 metros longe do muralha. Esse cara é uma tristeza tá velho, né, RG? Porque ele joga muita bola. Então, né, mas ele deu um susto no muralha. Deu, porque ele deu um tiro de né? Ele chegou, o cara não esperava, O cara não esperava, cara. Então ele foi muito rápido, foi muito astuto, acreditou que o muralha fosse dar aquele come, né? O famoso come, tirou a bola, ele poderia ter feito falta no muralha. É. Então foi inteligentíssimo. E aí resultou no gol de empate, e aí a casa caiu pro Flamengo, claro. Torcida toda contra, aquela coisa toda. E depois o menino lá, o Arthur Gomes lá, que acertou um balaço e de novo o Muralha colaborou. Sorte do Santos. É isso aí, importante vitória, porque força hoje o Palmeiras a ganhar, sim, né? Porque senão o Santos... Jogo duro, né? De repente o Santos pode tomar aí na última rodada o segundo lugar. Claro. Ou o terceiro, sei lá. Então, boa, foi agora você pergunta, Mota. Importantíssima essa vitória. Agora pode falar. Com relação ao Robinho, o presidente do Santos, ele tem que se decidir. O Robinho, Gabigol ou o Diego. Ei. Nossa! Porque os três... não dá, RG? Eu acho que não tem. Não, vai... Né? Qual cantar primeiro, ele fecha. Não, porque ele tá nessa, né? A nota, os acordes do violão dele é Robinho, é Diego, é, porra, Gabigol. Então, Gabigol que hoje, 6 horas da manhã, tava na balada, tava em Portugal. É, tava numa balada, né? Quer dizer... e tinha treino depois. O cara tá num clima lá Gabigol. Que... Então é isso aí, cara. Eu só acredito quando... Vendo! Só acredito vendo, Dodô. Eu só acredito vendo! Então, quando chegarem um desses três, eu acredito que eles voltaram. E com essa miopia... Olá, eu sou ali. Olá. Com essa miopia que você tá de 80 graus, vai ser difícil ver alguma coisa. Boa tarde, Alexandre. Mano, como boa é que tarde. Você tá, nego? Tudo bem? Ó, você tá desumilde hoje ou tá como é que tá? Eu sou humilde, pô. Ah, tá. Ele é tão humilde, viu, Ale? Quando o preço dos ingressos. Ele veio pra São Paulo, ele nem lembra que tem os amigos aqui, velho. Ele vai só pros esqueminha dele da Rua Mauá. Ah, mas ali é alta society, pelo contrário. Society. E pra fechar, viu, seu Bento, quem tá todo feliz aí, a galera, porque o Neymar deu parabéns pro Arthur Gomes, via rede social e blá, blá, blá, blá, blá, blá. Gente, só pra lembrar... Quem cuida da carreira do Arthur Gomes é o papai do Neymar, hein? Entendeu? Entendeu? Entendeu? Como? O cara comanda todo mundo lá no Santos, então, gente. Mas aí... Lucas Lima, Arthur Gomes. Papai vadiou, mamãe dançou. Sabe como é que é, né, Marcão? Ô, louco, RG. Ô, mano. Mano. Sim. E diga o Muralha aí no Rio? A torcida do Flamengo quer matar ele, é? Então, Mota, a torcida do Flamengo já não morre de amores pelo Muralha, né? O Muralha esse ano aí ele já cometeu 7 falhas. Foi isso, nossa, não foi? Acho que 7 falhas aí. Dizem que sim, com... Dizem que sim, mano. Vida de gato. São as 7 maravilhas de Muralha. Pois é, ele cometeu algumas falhas aí que já resultaram em gols do adversário. Então a torcida do Flamengo já tem uma desconfiança enorme com relação a ele. O cara vai lá e faz uma bobagem dessa, cara, tá na cara que a torcida não... Até ele pediu desculpas aí pro grupo, tudo mais, aí parece que ele tava dando uma declaração agora à tarde, aí não acompanha a entrevista coletiva dele. Mas, cara, até o jogador fica puto, até o jogador fica puto. Você vê lá, um cara que não tá bem, o cara não é um craque com a bola no pé, vai querer fazer gracinha na frente do Ricardo Oliveira, irmão. Até o segundo gol do Santos aí também, que era um chute totalmente defensável, né, meu? Você acha? Vai perder a posição aí pro jogo de quinta-feira. A torcida do Flamengo, quando o cara vai entrar, Motinha, tá acompanhando o último jogo do Flamengo, não sei se tiveram a oportunidade de ver o jogo aqui no Maracanã, sim. Do Flamengo com o Júnior Barranquilla. Sim. Quando o Diego Alves se machucou naquela trombada que ele deu com o jogador lá do Júnior Barranquilla, a torcida do Flamengo viu o Muralha aquecendo, a galera, não, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Até o Rueda virou pra torcida e falou, porra, gente, dá uma moral pro cara. Que é um que gritava aí... desesperadamente, né, mano? Pois é. O Márcio Araújo, né? Os caras estão falando então... que o Muralha é o Márcio Araújo de luva, mano. E ele falhou naquele jogo também, porque fora os lances que ele rebateu pra frente, acho que a luva dele é feita de peroba, né, velho? Eles pra todos pra frente. Mas é verdade, mas a bola passou embaixo dele, cara. A bola passou embaixo dele no gol do Júnior Barranquilla, cara. É que no primeiro gol ele foi Márcio Araújo, né? Goleiro Márcio Araújo. Qual que é? É porque ele não sabe jogar com os pés. Meu Deus. E no segundo foi o Denis do São Paulo, que não sabe jogar com as mãos. Tadinho do Denis. Aí o outro goleiro, o César, que foi campeão da Copa São Paulo em 2011, na final contra o Bahia. É bom? É bom, mas faz 2 anos que ele não joga. Nossa. Não joga, mas não treina. Treinar, treina. Mas se consagrar. Oficial, último jogo, faz 2 anos. Se você fosse mas o Rueda ali, você manteria o Muralha ou você colocaria o César no gol? Não, o César, né? Porque o Muralha é o falso 1 já. Já virou. Falso 1. Não é? Não dá, não, o Muralha não dá pra entrar num jogo desse. É o que disse o Mano. Ele já tava sem moral com a torcida. Mesmo que você chegou. Sombra, você que é um cara da Night, que gosta de uma parada. Gosta. Uma coisinha diferente, uma coisa. Sai, 2-2-2. Ah, e a gente ficou sabendo na sexta-feira que ele é do bonde do Marcão. Ah, é? Que tem o negócio da mãe lá da. Ah, encontro de casais. Grandes revelações, hein? Aí você chega, foi pra noite, se empolgou. Sabe, aquela se moça. Empolgar, né? É, aquela deficiente visual gostou de você. Você foi pra dentro e coisa, chegou 5 da manhã. Pô, é evidente que a patroa vai ficar brava, né? Vai, com certeza. Aí, pra completar, você deixou o teu WhatsApp destravado. Ai, ai, foi ai, que ai. O Muralha fez. Ale, quando você conta essas coisas, dá a impressão que você tá falando, assim, contando sua história. Mas é a história dele. Essa é a minha vida. Mas é a história dele. Mas isso é uma vida muito antiga. Já. Muito antiga. Isso é muito antigo. Já. Aí, com a dominicrica atual, você já esqueceu o WhatsApp destravado? Eu não faço isso. Aliás, se ela me pedir o WhatsApp, sim, eu jogo o telefone pela janela. Se ela for buscar, eu me jogo pela janela. Na casa do locutor nosso aqui, caiu assim. Ele bloqueava o WhatsApp pra não receber chamada só do WhatsApp. Sim. E aí, chegou em casa, esqueceu, deixou na cama. Aí começou 1, 2, 3, 4. Que eu lembre, foram 8 só. Nossa! 8 assim, oi, lindo. Oi, nossa, onde foi bom? Não sei o quê. Não, locutor, deixa eu ver assim. É o seu cato. Olha só. O Domênico não é, que o Domênico, nossa, é mais. Olha, mais ele não sabe mexer no celular. O Domênico não é, mas sim. Deixa eu falar porque o Domênico não é. Que é isso? O Domênico não tem WhatsApp. O Domênico, quando vê mulher, pode ser a mulher que foi e já vomita. Assim, que é isso? Esse cara parece. Ah, você é casado. Ah, hoje sim, né? Enjoou. Tô aposentado um tempinho. Tem que tomar um draminha aqui. Enjoou a mulher pra você. Olha, esse locutor parece porta de rodoviária. Mas já peguei, viu, Ale? Outro, todo escrito. Todo rabiscado. Todo escrito. Ah, mas esse aí causa irmão nesse negócio de pegar, viu? Esse é caso perdido. Meu Deus. Muito bem, continuando com as manchetes do Estádio 97. No oferecimento de Stella Barros Turismo, o maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Stella Barros Turismo. Também do Extra, vai ter futebol, vai ter cerveja Mistel, vai ter futebol, vai ter Extra Gol. Vai que você pode, beba com moderação. E Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Dormi, Corinthians. Ah, Coringão, Coringão. Corinthians ontem. Ué, tipo o Hepta? Desculpa, bacana. Não, é tipo o Pablo mesmo. Ai, que pedrada. Não, aí tudo bem, tipo pra ele, ok. Agora pro Corinthians, não. Vamos lá. 2-2. É mais um que vai voltar pro anonimato. Jogo da taça. Agora, mano, vamos falar sério. Diga. Bora. 2-2 ontem, recebeu a taça, enfim, apareceu lá erguendo o caneco, né? Deu tudo certo. Agora, que rolo esse aí do Pablo, hein, cara? O cara não foi proibido de participar até da festa. Assim, lógico, a gente vê os dois lados e tal, mas você que é um cara mais bem informado, o que realmente houve com o Pablo que a ponte ele não poder nem participar, erguer a taça do campeonato que ele... Que ele jogou o ano inteiro, cara, né? Jogou o ano inteiro, foi titular, zagueirão aí... Nossa, lá o Pablo. Não, o Pablo? É. Oi, Pablo, qual é a música? Nossa, a voz desse maluco é irritante, cara. Não dá, tá de dar porrada. É, igual olha do... que desgraça, velho. Ah, é boa, Marcão. Calma. Olha que desgraça, velho. Olha esse maluco aí. Mas ele imita o... Ah, ele imita lá o Zezé, né? Não, pera aí. Opa, não, é pior, cara. O Zezé perto dele é um Frank Sinatra. Não, sim, eu sei, mas ele tenta imitar. Dá uma olhada. Imita o Zezé. Ó, ele tenta imitar, velho. Ó, fica ouvindo, ó. Meu Deus! É um chá de merda. Ô, seu Bento, se tivesse que dar a nota de 0 a 10 pro Pablo cantor. Que desgraça. Tem que dar uma nota, hein? Zero. Zero? Nenhum. Ô, seu Bento, vai buscar a diarreia quente pro Tomás que tá melhor. Ah, que nojo. Eu vou te falar. Ó, essa música com uma garrafa de conhaque e com uma moça desprovida de beleza, vai fácil, isso aí vai coisa linda. Olha, isso aí é da porta da rodoviária ali, assim, não é? Ah, aquela... Naquela cidade do interior. Isso é louco. É, cara. A luz vermelha, mas só tem meia luz, sabe? Bom, aí falando sério agora do Corinthians, vamos lá. Aí, explica essa parada do Pablo aí pra nós. É... Tira essa porra desse Pablo aí. Que isso. Coitado do Pablo. Vamos respeitar o artista. É ele que se lixe. Bom, com relação ao jogo, Bento, foi o jogo aí da entrega da taça, coisa que eu acho que já deveria ter acontecido aí no jogo contra o Fluminense. Sim. É, campeonato de pontos corridos, aí eu me sinto à vontade pra criticar, porque meu time foi campeão desse ano, mas é um negócio xoxo, cara, xoxo. Por mais que o estádio estivesse lotado, mas você viu os jogadores aí, o Corinthians Atlético terminou 2x2, mas boa parte da partida foi mais ou menos naquele estilo lá que você aluga a quadra aí um domingo. Aí todo mundo almoça, meio dia e meio, uma hora, lá come aquele churrasco, todo mundo enche o caneco, e aí você alugou até as 3 a quadra. Aí depois acaba o churrasco lá pra 1h30, acabou a cerveja, acabou a carne, o cara fala, pô, mas tem 1h30 ainda pra brincar aqui na quadra, vamos correr mais um pouco? Sabe, tava mais ou menos esse estilo. Então tudo bem, eu respeito quem gosta, mas eu acho uma grande porcaria, eu gosto de final. Mas enfim, Coringão levantou a taça ontem aí, penta campeão, hepta, né, pra falar a verdade, penta já acabou faz tempo, Coringão aí já conseguiu o hepta. Casa cheia, e uma situação que foi inusitada aí foi o fato da ausência do Pablo. Sim. O Pablo, Bento, eu recebi informação de que houve um encontro aí da diretoria do Corinthians aí com o empresário do Pablo aí na noite de sexta-feira. Para tentar aí mais uma vez um acordo para a extensão contratual do jogador. O empresário do Pablo aí, ele colocou algumas situações, aí a diretoria do Corinthians aí resolveu não abrir mão do que ele tinha proposto. Por exemplo, o Pablo, pelo empresário, ele sugeriu ao Corinthians, das luvas que ele teria para receber, acrescentar 40% aí dentro do salário e os outros 60% dentro da CLT. Me desculpa, Bento, mas nessa situação eu tô totalmente favorável à diretoria do Corinthians. Porque se você coloca tudo isso aí atrelado a uma CLT, você vai pagar o dobro. Por exemplo, você promete 5 milhões de luvas para o atleta durante 5 anos de contrato, você vai pagar quase 10 milhões aí por causa dos encargos. Quando você coloca um dinheiro dentro da CLT, isso daí é até uma forma hoje que os jogadores têm de poder se garantir, porque hoje, se o jogador não recebe esse valor aí em 3 meses, ele pode pedir uma rescisão contratual na justiça e o clube libera o jogador sem receber nada. Entendi. Então hoje os jogadores eles estão meio que se pautando nessa coisa, não quero nada por fora, coloca tudo em CLT, e o próprio clube, até para se garantir, ele tem colocado os contratos hoje na íntegra, dentro da CLT, porque antigamente aí os caras, eu ganho, de 10, eu ganho 3 em carteira e 7 como direito de imagem. Muitos jogadores adotavam esse discurso para pagar menos imposto. E quando ele saía do clube, colocava o clube no pau, e muitos juízes começaram a entender que o direito de imagem era uma composição do salário. Então o clube era obrigado a pagar o retroativo em cima daquele tempo todo de contrato, dos 70% que ele dava de direito de imagem. Mano, só uma pergunta, mas é uma pergunta ou talvez uma afirmação. Mas não é só o atleta que quer que põe... O clube que quer para não pagar o dobro. Não, mas eu acabei de falar só. É interessante para os dois lados aí, né? Eu acabei de falar, falei, começou a ser interessante... 400, né, mano? Mas é o que eu falei, acabei de falar, inclusive a segunda parte do meu discurso foi referente a isso. Eu falei, o próprio clube, ele hoje coloca o jogador aí também dentro da CLT, porque antigamente ele pagava o direito de imagem para economizar um pouco em termos de impostos também, o atleta idem, só que aí o atleta ia embora do clube, colocava o clube no pau e o clube tinha que pagar o retroativo. Então foi um negócio que foi bom para os dois. Mas, por exemplo, o cara hoje não consegue ganhar o que ele ganhava antigamente recebendo tudo em carteira. Antigamente o cara ganhava, sei lá, 500 mil reais por mês. Ele recebia 100 em carteira e 400 por fora, entre aspas, porque era um direito de imagem, ele era obrigado a emitir nota para o clube. Mas não pagava a tributação que paga. Agora, como é que você vai pagar 500 mil reais em carteira para um jogador? É complicado, porque praticamente dobra os impostos. Então, o que o Pablo sugeriu através do seu empresário era uma situação que, na minha visão, é utópico. Como é que você vai pagar um montante luvas para o jogador? Uma coisa é você pagar um alto salário, que o Corinthians ofereceu para o jogador. Registrado em carteira, em CLT, beleza. Agora, acrescentar dentro da carteira as luvas, aí chega a ser uma piada de mau gosto. É praticamente aí você dobrar o valor de luvas que ele estava pedindo. É pedir para não mundo. Ficar, né, quem mano? Quem sabe, quem é empregador, sabe o que eu estou falando. O cara que paga aí os encargos de qualquer empregado aí numa determinada empresa, independente do funcionário custar 1.000, 2.000, 10.000, 30.000, ele sabe o quanto que ele vai ter que pagar de impostos. É praticamente o dobro, gente. Top. É praticamente o dobro. Então, diante dessas circunstâncias, houve uma dificuldade muito grande para que se estendesse o contrato. Só que isso, Sombra, posto isso, a gente tem que analisar. O Pablo foi importante para o Corinthians na competição durante o ano todo? Foi. O Pablo, na minha visão, fez com que o Balbuena melhorasse o futebol dele. Porque o Balbuena só cresceu de fato dentro do Corinthians depois da chegada do Pablo, que era um zagueiro de qualidade também. Aí os dois se equipararam e o Balbuena começou a mostrar o que ele sabe jogar de bola. Tanto que hoje o Balbuena, na minha visão, é o melhor zagueiro que o Corinthians tem. Mas o Pablo também tá ali, é pau a pau com o Balbuena. Então, eu não tô aqui esquecendo do que o Pablo fez. Só que diante das circunstâncias, o que o empresário pediu, a dificuldade para haver uma renovação era muito grande. E o que deixou a diretoria do Corinthians aí puta assombrada de fato, foi o fato aí de... O empresário dele acabou desmentindo aí. O empresário dele falou que não rolou isso, mas eu vou colocar aí uma ordem cronológica para que as coisas não se... Não, cronológica, para que as coisas não se embaralhem. Então eu vou começar pela parte da diretoria do Corinthians. A diretoria do Corinthians teria ficado puta com o fato de o empresário do Pablo ter oferecido o jogador pro Palmeiras. Certo. Depois aí numa sequência de informações, aí ficaram sabendo, inclusive no sábado de manhã, que o Pablo já estaria praticamente acertado com o Flamengo. Um salário aí de mais de 500 mil reais, as luvas também de mais de 5 milhões, enfim. Então isso incomodou muito a diretoria do Corinthians. E a diretoria do Corinthians aí falou para que retirassem aí o Pablo da concentração, que ele já estava concentrado para que pudesse jogar no domingo contra o Atlético Mineiro, que era o jogo da entrega da taça e das medalhas. Aí o Pablo foi chamado para uma conversa e ali foi notificado de que ele não era mais atleta do Corinthians. Dois pontos, Sombra. É triste ver um zagueiro que teoricamente fez história no Corinthians, aí mesmo num curto espaço, mas foi um cara que chegou e jogou muita bola. É triste. Só que eu entendo plenamente o lado da diretoria do Corinthians e acho que até isso serviu para preservar o Pablo. Porque diante do que foi construído, né, na mídia, diante de tudo que foi dito, principalmente por parte da diretoria do Corinthians, fizemos uma proposta, Flávio Adalto falando, agora a proposta é recusável. Aí chega o Pablo lá, que falou até pra gente na Fox, lá, pô, tô 99,9% acertado com o Corinthians, é questão agora de tempo. Então a torcida criou uma expectativa, do nada. Ah, não fechamos com o Pablo, por quê? Ah, porque ele pediu isso, pediu aquilo, o empresário já ofereceu pro Palmeiras, o empresário já acertou com o Flamengo, enfim, criou-se um clima totalmente desfavorável. Se você chama o Pablo pra um jogo desse ontem, que é um jogo de festa, que é um jogo que a torcida do Corinthians estava ali para comemorar o hepta, poderia se tornar num momento desagradável pro próprio atleta. Porque imagina só, um momento que a torcida tá ali eufórica comemorando o hepta, sobe o Pablo lá, todo mundo começa mercenário, vagabundo, enfim. Mas... É complicado, Sombra. Mas a diretoria não desconvocou o jogador porque estava preocupado com o que podia acontecer com ele, né? Não, sim. Eu tô colocando uma situação aqui. Desconvocou porque ficou pé da vida com ele. Sim, eu falei. Fim de papo. Eu falei, a diretoria aí, ela tirou o Pablo da comemoração justamente pelo fato aí de ter praticamente a informação de que ele estava certo com o Flamengo. Que o empresário já teria oferecido para o Palmeiras, que é um arquirrival, e que o jogador já estava certo com o Flamengo. E isso fez com que a diretoria tirasse o Pablo de cena. Falou, não vai para a festa, não vai para porra nenhuma. Mas eu acho... Você avisou o Corinthians, mano? Então, Motinha, a informação de cocheira é essa. Que integrantes aí da diretoria do Palmeiras falaram, vocês estão negociando com o cara aí, o cara foi oferecido aqui. Esses palmeirenses são umas crandinhas também. Crandinha não, isso aqui chama cormandade, irmão. Isso aqui é cormandade, parceiro. É irmão. Isso aí chama-se ética, velhão. Isso é ética, ele fica, coisa que vocês não têm, é isso? É. Né, mano? Ah, você tá falando. Verdade, Domênio. Você tá chamando o Corinthians de time ético, Domênio? O Corinthians é ético, o Palmeiras não. Você tá criticando o meu time? Mas peraí, Corinthians e Palmeiras, existe uma ética sim. Inclusive, não foi meu time que chamou. Não foi o presidente do meu time que chamou o presidente do outro clube de juvenil. Porque ele teoricamente deu uma rasteira de má fé num cormão. Não foi o presidente do meu clube, mas enfim. Sombrita, mano. Olha, se for ver declarações aí de presidentes na história de Corinthians e Palmeiras. Ih, rapaz, vem com essa historinha. Não, a gente se mata aqui, mas entre nós. Aqui não tem safadeza, não, irmão. O empresário do jogador, do Pablo Barra Edinanci. Participou hoje da programação lá do Esporte Interativo ao vivo no Mais 90. Como que ele chama? Fernando Pessoa, né? Fernando César. Isso. E aí ele deu no meio do... Não tô aqui falando que eu acredito no que ele falou, não acredito. Ele deu no meio do Corinthians. Falou que ele queria... Deu no meio? Queria tudo na carteira, porque o Corinthians está devendo muita coisa para vários jogadores. Não salário, mas prêmio do Paulista, prêmio do não sei o quê. Então que ele queria garantias e que ele fez uma proposta que o Corinthians no primeiro momento até tinha considerado, mas depois voltou atrás. e que ele lamenta muito a atitude do Corinthians de não ter... Essa aí eu também acho que tirar o Pablo do jogo, eu acho que é um direito do clube. Mas tirar da festa, eu não tiraria. Eu achei que foi uma atitude pequena do Corinthians. Também acho. Porque ele fez parte disso, foi muito importante nessa conquista. Então deixa ele pegar a medalha dele lá, tirar foto e seguir a vida dele também, que eu acho justo, cara. O cara tem direito de... Você gosta de achar que o jogador ama o clube? Isso é coisa de idiota. Bobagem, né? Bobagem. Tem gente que se mata por causa do clube. Ah, o cara quer saber de dinheiro. Ele foi atrás de onde estão pagando mais. Falou mas, que, olha, imagina empresário... a situação, o Pablo no gramado da arena. A torcida ia começar a xingar o cara, velho. Ia ficar um negócio pior do que... A emenda ia ficar... Não, mas... não ia não, RG. A torcida tá no veneno dessa situação. A torcida é tão ingrata quanto o clube. Eu acho que... Pelo contrário. Sabe não tem gratidão. O Pablo, ele tava jogando no futebol francês esquecido. Devia falar com a família pelo Skype. O Corinthians foi lá e trouxe o cara de novo. Aí pros holofotes. Mas é verdade. Você acha que ele não foi importante na conquista do título do Corinthians? Ele foi importante, mas ele foi bem remunerado pra isso. Então, é um processo bacana. Ele não pode pegar a medalha dele lá junto com todo mundo que ganhou o título. Mas peraí. Bacana, o negócio é o seguinte. O clube ele tem o direito de deixar o cara. Ele vai receber a medalha dele. Uhum. Só que diante de tais fatos. Vai sobrar. Vai sim. Não, ele recebe. Todo atleta aí que jogou. Mas vai por motoboy independente... ou correio? Não sei, que vai de qualquer forma. Mas não caberia, por mais que os atletas gostem do Pablo. Mas, olha, imagina só a situação ali. O Pablo dentro do gramado e a torcida sabendo que ele não ficaria, que ele já tinha sido oferecido pro Palmeiras, que ele já tá praticamente certo com o Flamengo. O empresário dele desmentiu na ordem cronológica. Aí eu vou falar também a versão do empresário. Como o Ali bem disse, ele comentou essa situação, falou que o Corinthians ele não tá pagando ninguém, por isso que ele exigia colocar tudo em carteira e tudo mais. Ele desmentiu a informação também de que o Pablo estava acertado, que já está certo com o Flamengo, que ele não recebeu proposta nenhuma. Mas aí amanhã ele está dando uma declaração perigosa, porque se de fato acontecer um acerto entre Flamengo e Pablo, aí ele vai falar o quê? Que todo mundo na mídia é adivinho. Todo mundo é mãe de Ná. Mas enfim, a situação sobre a situação. Por mais que o principal motivo tenha sido por isso, que a diretoria do Corinthians ficou puta com o Pablo, mas imaginem a situação desconfortável e até constrangedora para todo mundo. O corintiano talvez aí ofendendo o Pablo, porque eu duvido que a torcida ia ter esse discernimento. Não, o cara é profissional, ele tem o direito de seguir a vida dele, ele ia ser possivelmente criticado por boa parte da torcida. Até onde eu saiba, o torcedor trabalha também e recebe dinheiro, não recebe banana. Ah, mas o Ale, não dá para você comparar a profissão de jogador de futebol com qualquer outra, cara. Não dá, cara. Recebe uma proposta que é interessante para ele, para a família dele. Isso aí é a vida do cara, pô. E o Ale, só pra você ter uma ideia. Só pra você ter uma ideia. A situação é diferente, cara. A situação é diferente. Acontece. Ninguém torce, por exemplo, pra Microsoft. O cara recebeu uma proposta aí, pra sair da Microsoft e, sei lá, ir pra Apple. Mas esse amor quem tem... Ninguém torce pra essas duas empresas. Esse amor, essa relação, quem tem são os torcedores. O jogador não tem essa relação. Mas, Ale, a profissão de jogador de futebol... A profissão jogador de futebol, gente, é um capítulo à parte na vida de todo mundo. Ale, não dá pra comparar a profissão de jogador com qualquer outra, cara. Não dá. É uma ilusão achar que o jogador... Ele tem amor pelo clube, é mentira isso. Não, isso aí eu concordo contigo. Não, eu não sei isso, tá muito pelo contrário. Eu acho que o agente conduziu mal a coisa. Peraí. Se o Pablo chegasse e falasse assim, o agente dele, queridão, eu quero ficar no Corinthians porque eu amo o Corinthians, porque o Corinthians me ressuscitou. Acabou a conversa. Ale, em momento algum, em momento algum... O cara ofereceu duas moedas a mais, ele vai. Em momento algum aqui, eu disse que o jogador hoje ama o clube. Não falei em momento algum isso daí. Nossa, tá voltando meu áudio aqui, hein, gente? Voltando? Meu áudio tá voltando aqui. Mas depois o Silvano plugou alguma coisa aqui. Tá retornando tudo aqui, mas enfim. Agora normalizou. Agora normalizou. Só pro Silvano chegar perto. Ele apertou alguma coisa ali. Mas com relação ainda ao Pablo ali, eu não tô falando que o jogador hoje morre de amores pelo clube. Não morre. Pablo. Isso daí acabou, talvez aí o último dos moicanos ainda foi o Rogério Ceni aí com o São Paulo, o Marcos com o Palmeiras. Mas hoje em dia... Só pra efeito jogador hoje morre de amores aí com o clube. Mas só pra efeito de comparação, peraí. O próximo jogo do Lugano é o último do São Paulo. Você vai ver o que a torcida do São Paulo vai fazer por ele. Não é torcida ingrata que nem vocês eram com o Paulo, não. Jogador aposentado. Aposentado. Inclusive, vocês têm que ter um efeito de comparação, peraí. O próximo jogo do Lugano é o último do São Paulo. Você vai ver o que a torcida do São Paulo vai fazer por ele. Não é torcida ingrata que nem vocês eram com o Paulo, não. Jogador aposentado. Jogador aposentado. Inclusive, vocês têm que ter um certo cuidado, porque o Lugano não tem familiares aqui no Brasil. Se ele sair do São Paulo, não tem quem cuide. Não tem circuito. Tem, a família dele mora aqui em São Paulo. Mas o meu a situação do Pablo... Quer agradecer o Pablo e bate palma pelo que ele fez pelo meu Corinthians. Boa. Olha, peraí, eu acho que não tem por que também ficar... Ah, eu sou eternamente grato ao Pablo. Ele trabalhou por isso. Como você também, gosta de falar de profissionalismo no futebol, ele foi remunerado para exercer uma função e exerceu. Então por que você ficou agradecendo o Basílio até hoje? Peraí, o Basílio jogava numa época romântica do futebol. Ah, mas ele ganhava pra isso também, pelo clube. Mas é diferente, Sandra. Antigamente, e o Guerreiro que fez o título do único mundial que vocês têm? Vocês criticam. Peraí, dos dois mundiais, pra você que é mal informado, não sei se você sabe ler, tem um site chamado FIFA.com, você pode entrar lá e acessar e você briga com a FIFA. Briga com a FIFA. Agora, com relação ao Guerreiro, o Guerreiro se complicou. Eu não exijo aqui, Ali, amor de jogador, mas eu exijo que o cara honre a palavra. O Guerreiro, quando ele saiu do Corinthians, ele disse que não jogaria em nenhum time brasileiro pela identificação que ele construiu no Corinthians. Por exemplo, o Vampeta, ele falou um monte do São Paulo a carreira inteira. E cumpriu aquilo. Ele falou, não jogo no São Paulo. E não jogou. Ele falou, eu não jogo. Ele falou, não jogo no Palmeiras. Não jogou. Ele falou, não jogo no Santos. Não jogou. Agora, por exemplo, o Guerreiro que bancou um negócio, depois recebeu uma proposta e foi jogar no Flamengo. Desculpa, bacana. A partir do momento que você chega e banca uma situação, honre com a palavra que você colocou. Ninguém colocou um revólver na tua testa e falou, fala isso. Só pra encerrar, que o Zé Fontinha me ligou. Ai, ai, ai. O Zé Fontinha falou, o que que foi, Zé? Não sei o que ele falou, que o Corinthians tá atrás do Gustavo Scarpa. Bom, bom. E diz o seguinte, que o Pablo tá... O Zé Fontinha falou. Que o Pablo, se não ele, os empresários, estão negociando sim com Palmeiras e Flamengo. Oi, ai. Pois é, e o Flamengo tá então, um passo à frente, viu? Então tem um leilãozinho aí. O Flamengo tá aí. Um passo à frente. Tem um leilãozinho aí. É o leilão das notas musicais. Tá negociando com o Palmeiras e com o Flamengo, tem um leilãozinho aí. É o leilão das notas musicais. Eu vou fazer um leilão, quem dá mais pelo meu coração. Porra, chupa, Dodô. Chupa, Domênico. Chupa, essa porra dessa música é ruim. Domênico, não chupa, você agora só fala. Ah, mas porra, puta fala do extra. Ruim. Ah, falou, fala do extra. Uma porra dessa aí. Ah, não chupa, fala. Tá de brincadeira. Fala de extra que é muito melhor que fala essa música. Fala de coisa boa, Domingo. É lógico, essa música escrota que vocês... Ruim. César Menotti. Moda, silêncio aí. Moda extra. Nossa, é bom pra caramba. Moda extra apresenta coleção top. Alto Verão. Isso que é bom, cara. Que César e Menotti, o Katsu. Toda a moda da estação mais quente do ano, em até 8 vezes sem juros, pagando com os cartões extras. Mas aproveite as ofertas aí, viu, meus amigos? Olha só. Regatas femininas pra você dar pras suas filhas, ô Alê. Oba. A partir de R$19,90. Nossa. E pra você, Ale, bermudas masculinas. Você que é a dona Bermuda, você é o Marcão também aí, boa. Né? Bermudas masculinas a partir de R$39,90, amigo. Tá barato demais, moda feminina, masculina, infantil, com economia todos os dias. Vem meio Galvão Bueno. Todos os dias, amiga, no Extra, amigo. Ai, coração. Vai economizar, então vai no Extra. Vai no Extra, vai que você pode. Deixa eu agradecer, Sombra, um presente aqui de um amigo meu. Amigo não, né? Eu não conheço ele, mas é meu amigo. A partir de hoje é meu amigo. Porque ele foi lá na sexta-feira, eu estava fazendo um evento em Santos, eu fui pra Santos fazer um evento, um corporativo lá, e o Otávio... Otávio. Não, desculpa, o André Oliveira... Ah, bem amigo mesmo, você não sabe nem o nome dele. Mas eu posso explicar o porquê? Você não faz o programa sem amigos. Não, porque é o seguinte, o André Oliveira trabalha na Otávio. E o André Oliveira, que é executivo de contas, ele mandou me entregar um monte de café. Tinha uma caixa de café, porque é café o elixir da vida, amigão. Mas ele não falou pra você dividir com a gente? Dividiu o café. Ele trabalha no Café Otávio. Mas eu que falo de café todo dia aqui, só eu que falo de café. E Otávio. Eu não sei como é que uma empresa grande de café não me patrocina, viu? E Otávio foi uma música que fez muito sucesso. Qual foi a música chamada Otávio? Otávio na peneira, Otávio peneira. Essa é boa, sensacional. Salvou, essa salvou. Filho, nota, valor de pi, 3,14. Você é mais fraco do que sopa de hospital. 3,14. Ale, a pergunta que não quer calar, você quer se corrigir pela nota que você deu aí, não? Eu acho que isso aí é muito. É, né? Muito o quê? É muito pouco, você merece sempre 10 aí. Ah, é. Olha, atenção, quero falar agora com você que é empresário, atenção. Sim. Você que é empresário, você que tem frota de ônibus, frota de automóveis, você que tem frota de caminhões, preste muita atenção. Também, olha, se você é taxista, por exemplo... Ué, pode pôr, por que que não? Serve. Se o cara é sozinho dentro do táxi, ele não pode pôr? Eu vou falar com você que tem preocupação em prover internet aos seus clientes. Ah. Você já imaginou, Sombra, o cara, o taxista? Presta atenção, olha que legal. cara entra, vem o Vieira, entrou no táxi, o cara assim... Vamos supor, você é o taxista, o Domênico é o passageiro, o Vieira é o passageiro. Ô, cara, tudo bom? Agora, né? Boa noite, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bom, e aí, cara? Não, tudo bem, graças a Deus. Você me leva ali na Paulista 1439, não, cara, Energia 97? Opa, um maior prazer. Essa rádio é boa, hein? Eu ouço todos os dias. Caramba, deixa eu te falar uma coisa. Acabou meu pacote de dados aqui. Não tem problema, ó. Acessa aí que eu tenho aqui. Ah, você tem Wi-Fi? Eu vou te dar de graça. Vou dar de graça. Ai! Safado, peraí. Fazendo merchan da Wi-Fi aqui. Então, mas o Dodô, porque você é o taxista. Eu sou taxista. Você colocou no seu carro o Wi-Fi legal. Eu pus Wi-Fi legal. Aí eu passo a senha pro Vieira, o Vieira acessa, cara. Ah, demais, cara. Olha aí. Pode ter Wi-Fi legal em tudo que é meio de transporte, você pode ter Wi-Fi legal. Lógico, pô. Tudo, tudo, tudo. E pode ser o Vieira porque... no táxi que foi, ele vai ficar feliz pra caramba. Falei, pra caramba, tá louco, velho. Ô, cara, então... me dá um cartão aí, porque as próximas coisas, quando eu for fazer, e vai indicar você. Olha só as vantagens do Wi-Fi legal. Não tem contrato de fidelidade, cobertura existe pra todo o território nacional, o preço é menor que da operadora, você tem suporte 24 horas, 7 dias por semana, se precisa trocar o equipamento, a troca é imediata. É mesmo, e você é? Ainda vê o consumo de dados através de um aplicativo ou um painel. Tá é, bom? Deu um pau então, no aparelho, o cara troca na hora. Exato. Então, você que é empresário, ou você que é simplesmente um motorista de táxi, por exemplo, quer prover internet para os seus clientes, preste atenção, você tem que ligar agora. Liga lá no wifilegal.com, esse é o site, wifilegal.com, ligue 4003-3101, repita, 4003-3101, eles têm planos a partir de R$69,99. A partir de R$69,99. O Wi-Fi legal é muito legal. Muito legal. Você vai começar a entrar em ônibus de turismo aí. Legal, né? E aí, por exemplo, entra no ônibus do turismo, não tem internet no ônibus. Puta, e a viagem dura umas 2 horas. Pensou? Caramba. Sem internet, sem nada. E meu você não Deus. Tem pacote de dados. Ferrou. Então, a empresa de turismo que se preza tem que oferecer internet para os seus passageiros. Verdade. Não é? Opa. Então, olha, liga lá e se informa. 4003-3101. São vários modelos. Pergunta lá do Wi-Fi Legal 4 Plus. Ele é USB, é super prático. Pode ser usado em carro, caminhão, ônibus. Nossa, é uma maravilha. Liga lá, 4003-3101. Wi-Fi Legal é muito legal. Legal pra e quem entrar no ar dizendo, eu quero meu Wi-Fi Legal, vai concorrer no final da semana a um Wi-Fi Legal 4 Plus com 5 GB de pacote de dados, incluindo uma ativação em 3 meses totalmente na faixa. Mas tem que falar, eu quero meu Wi-Fi legal, tá bom? E até mais, ó, tem mais frases aqui pra você ganhar prêmios. Dizendo todo dia é dia de clássico no McDonald's, você ganha um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. Já já, vamos falar da rebaixada Ponte Preta. Ai, quem é o técnico? Vamos quem era o técnico? Eduardo Batista. É ruim. É ruim demais. Vergonha alheia, hein? Dentro e fora de campo. Que ano do Eduardo Batista, hein? Tá caindo mais que Saci com cãibra. Vamos falar da dedada. Quê? Da dedada. O Rodrigo Zagueiro. Motinha gostou. Sabendo lá do novembro. Rodrigo Dedo Sujo. E agora vai ter os amigos do Rodrigo contra os amigos do Mota, Motinha, né? Motinha gostou. Você que costuma fazer esses final jogos de ano, aí. Né, você que é bom nesse negócio de fazer esses jogos aí. Você adora, né, Ale? Você gosta de fazer isso aí. E é bom. E pode contratar o Ale, que o Ale é bom. Ale é bom. E, Ale, já tomou dedada nesses jogos? Não, eu... Não. Só depois... Já deu dedada? Só depois do evento, né? Que tem a festa e todo mundo... Aí fica um pouco alcoolizado e aí... Toma um Danone diferente, né? Tem nunca, né? E já, vamos falar também do leilão de Natal do Estádio 97. Boa. Tem muita coisa hoje no programa. Esse é o Estádio 97 aqui na Energia 97, o Estádio 97, que tem o oferecimento de McDonald's. Todo dia é um clássico diferente por apenas R$8 cada. Segunda-feira é dia de triplo crisp bacon e amanhã triplo burger bacon por apenas R$8. Aproveite! Também o oferecimento de amendoim Santa Helena, um golaço de sabor Mendorato, seu parceiro do futebol. HDI Seguros, é de bate-pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. E Buscapé, opa, Buscapé, você quer ofertas de A a Z sempre com o melhor preço? Dá um busca no novo Buscapé. Dá um busca. Vamos ao primeiro, 23284-7097, toca as Drubal. Esse barulhinho. Na madeira sentou, vive dando discurso, meu time acabou. E como se não bastasse, reforço eles têm. É o Marcão Manuco. Cinderela Gay. Cinderela Gay? Opa! Vem aqui, ó, o sapato de cristal aqui, vira. Gente, só avisando. Você ia falar da varinha. Só avisando a galera que esse barulhinho que vocês ouviram aí antes de entrar a musiquinha, sim, tipo o papel rasgando, foi o Ale dando um F5 no notebook dele. Viu? Ah, tá. Caramba, ele, atualizando. Ele vai atualizando. O Ale é o único que ganha 20, gasta 25 reais de jornal por dia. Alô! Ah, é. Alô? Nossa. Alô? Quem fala? Caverna do Bin Laden, velho. Do Bin Laden, velho. É Leonardo. É que o Leonardo tá ouvindo pela internet, tá atrasado. Internet. Nossa, né, Leonardo? Tudo bem com você, meu? Tudo bem, e vocês aí? Bom, Leonardo, manda o nome completo, como é que é, Leonardo? Leonardo Poletti. Poletti. Ai, meu Deus, isso, que medo. Tá certo. E quantos anos você tem, Leonardo? Eu tenho 30. RG? 3.0. É, outros tempos chamaríamos ele de analfabeto, né? Ah, por quê? É, o cara que Leonardo, se ele não Leonardo... Ah, sensacional! Carinho, sensacional! 9.7! Boa. Essa foi boa mesmo, mas ó, boa. Vou boa, falar uma coisa, um Leonardo Poletti, um copo d'água, você não nega ninguém. Assim. Esse ali é... Qual que é o bairro que você mora? Você gosta de Franco Poletti, Domênico? Frango com polenta? É, bem. Bom, né? É bom. Bom. Muito bom. E Leonardo dá 20, por que é que eu não posso dar 2? O Bezerra. É isso, chupa. É isso aí. Chupa, Dodô. Chupa, Domênico. O que tem a ver com isso aí? Você odeia o Bezerra da Silva? Bezerra? Não. Bezerra da Silva é isso sim, é samba. É bom? Boa. Mas vê que essas porra aí... como se você gostasse de Bezerra também. Eu não... Porque mas ele é samba. Quem não, cantava aquela senhora ali? Mas sequestraram samba, minha sogra. Bem feito pro sequestrador. Ao invés de pagar o resgate, foi ele que me pagou. Mas pagode é uma porcaria. Fala assim, ô. Ah, eu não gosto, eu acho ruim. Acho ruim. Porque eu acho ruim. Cicró também era bom levar. Ô, velhinho, qual que é o time? Legal é o Coldplay. Olha. Coldplay. Coldplay, eu sou a besta. Coldplay. Você não quer comparar qualquer bandinha que você gosta de pagode com Coldplay, né? Coldplay toca no enterro, velho. Já vi 3 enterros tocar aquela música lá. Vê quantos discos vendeu o Coldplay, quanto vendeu esses artistas tudo aí, tudo juntando tudo eles. O único juntando o pirata. Junta. Tá pirata, não ganha. Ó, pra não ter problema. Junta todos esses caras que você fala aí que gosta, esses pagode aí. Junta todos os discos vendidos, não dá um do Coldplay. É, porque em cemitério, velório, os caras deitam e rolam. Motinha falou que antigamente era o dele, coligado. Toca Coldplay no churrasco então, Domênico. Larga de ser vacilão. Nossa! Nossa. Vem ajudar aqui, ali caiu o Domênico aqui. Pega os restos dele aí. Pedaço de Domênico. Pega os pedaços. Tem pedaço, Domênico. Tem melhor nenhum. Nossa. Toca Viva Lá Vida no churrasco. No meu churrasco eu toco o que eu quiser, amigo. Dane-se você. Churrasco faz churrasco. Churrasco é meu, eu tô de DJ, eu faço o que eu quiser. Se você não quiser tocar nem carne, porra nenhuma. Você serve e já não vou servir carne pra ninguém. Bota um alface lá e vê. Ó quem chegou aí, ó. Olha trouxa. Na carne de porco você serve. No meu churrasco não tem carne também não, Dodô. Tamo junto. Você gostou, Benjamin? Eles churrasco que... do Benjamin junto, só tem nervo. Nós, irmão. Os caras querem que toca pagode, o Benjamin. A feijoada do cara de frango, imagina o churrasco. Os caras estão de brincadeira aqui. Mas o Benjamin também não gosta de Coldplay, não. Duvido que o Benjamin semana gosta. Passada eu fui no pagode na casa do Gago. É, duvido. E o Rango demorou pra sair. Mas e o... Ah, aquele David falar o Brasil, dele. Que o Benji é muito amigo do David Brasil, o Gago. David Brasil. É, o Gago que fez o churrasco. Qual que é o time aí, velhinho? Pô, é heptacampeão brasileiro, pô. Coringão. Chupa antes. Apagar aí pelo Pablo aí, vai. Tá pagar as dívidas lá. Ô, Leonardo, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Ô, Leonardo, o que, que você achou a respeito dessa situação do Pablo aí, cara? Você ficou decepcionado pelo fato do Pablo não ter renovado aí, estendido o contrato dele com o Coringão? Cara, na verdade é o seguinte, ó, eu acho que o Pablo, ele conseguiu fazer uma coisa que eu achei que eu não ia ter essa opinião, né, que era estar do lado do Roberto, né, cara, porque pela primeira vez, acho que na administração dele, ele fez alguma coisa certa, né, então, assim, o que o empresário do Pablo tava pedindo é absurdo, né, mano? Vai, linda! Não tem como, né? Clube do Bola. Oferecimento de Coquel. Essa história tá errada, parceiro. Opa. E Nemaru. Essa história tá errada. Não tá não, porque é errada, pô. Ela tá errada e eu vou te falar por quê. Fale, Benjamin. Você vai derrubar o mano agora aí no outro apartamento. Para, Vieira. Para de falar, Vieira. Vai de cara. Nossa! Não é, meu. Pô, tudo você fala. O mano tem razão. Você é chato pra caramba. O mano não tem razão, não. O mano é meu amigo, trouxa. É, vai nessa, vai. Não, mas fala aí, beijo. Dia 24 de outubro, eu falei. O Pablo não fica no Corinthians. Depois do jogo contra o Fluminense, o Pablo entrou ao vivo comigo, com a gente na Fox. Eu falei, tá certo. Ele falou, tá 99,9999. Ele disse. Eu falei, então a minha informação... Eu falei, a minha informação tá até errada, Pablo. Porque a minha diz que você não fica no Corinthians. E eu digo pra você e não penso duas vezes. O Corinthians não queria ficar com o Pablo. Ah... O Corinthians não queria ficar com o Pablo. Internamente, as pessoas falavam, 3 milhões de euros por um zagueiro de 26 anos era muito dinheiro. Eles não queriam. Bom, esse negócio, eu tô te falando, o empresário nada. O empresário sabia que a coitada difícil também foi oferecer para outros clubes. Sim. Na minha opinião, não foi certo tirar o Pablo de ontem da festa, concordo, não. Concordo. Jogou pra caramba no Corinthians. Nunca pisou na bola. Pera aí. Nunca pisou na bola. Nunca deu um problema, entendeu? E deveria ter sido feita essa reunião na segunda-feira, hoje. Aí ontem chegava lá todo mundo, presidente, o Pablo. Olha, o Pablo, amanhã nós temos uma reunião. Cara, se eu sabia um mês atrás que o Pablo não ia ficar no Corinthians... mais gente sabia, né? Ou não? É, então, eu acho o seguinte, ó. É, tudo bem. A reunião aí que poderia ter... Mas... Você trabalha numa empresa. Você vai trabalhando inteiro na empresa. Aí chega no final do ano, você faz uma cagada, lá, desculpa a palavra aí. Olha aí. Nossa, e é mandado embora. E aí, os caras vão convidar você pra festa do final do ano, pô. Os caras não vão convidar. Isso primeiro, daí é... Primeiro que o Pablo não foi mandado embora. Segundo que ele tem foi contrato... Ele foi afastado, né? Não. Ele tem contrato até 30 de dezembro. O Pablo não pisou na bola. O Beija tá comendo papinho, ou é impressão minha? Tá. O Pablo não pisou na bola. Tudo bem, tá errado. Beijo, eu concordo, mas eu concordo então, também concorda, que ele poderia, ele poderia ter feito um esportinho pra ficar, né, cara? Ele poderia ter feito. Oi. Nossa, ele não ia ficar no Corinthians, porque o Corinthians não queria pagar 3 milhões de euros pro Pablo. Tá sentindo o cheiro de deitada, Dudu? Oh, nossa, mano. Cadê o mano? O mano morreu, né? Não, tô esperando o Beija terminar de falar. Mas Leonardo, com relação... Se joga no mar aí na barra, ô, mano. Não, pelo contrário. Ô, Leonardo, com relação aí à não presença do Pablo dentro da festa, eu acho que a diretoria tem razão, cara. Seria uma cena constrangedora. É, a torcida comemorando o Hepta e xingando o Pablo. Nossa, eu tenho certeza que isso aconteceria, porque diante de tudo que aconteceu, diante de tudo que foi dito, a torcida criando aquela expectativa, o próprio Pablo falando, ó, 99,999% claro, certo, claro, e tudo mais, criou-se uma expectativa de que ele poderia renovar o contrato. A partir do momento que noticiou-se que ele foi oferecido pro Palmeiras, que a diretoria ficou sabendo através de um intermediário, ou até mesmo pessoas ligadas à transação, de que ele teria acertado praticamente todas as bases com o Flamengo. Tá na cara que a torcida não ficou satisfeita com essa situação. Por mais que o Beija diga, mas a diretoria internamente avaliava que era um negócio de risco, porque era um zagueiro caro, um zagueiro de 26 anos, aí pagar 3 milhões de euros é uma situação delicada. É, de fato, o Beija, ele tem informação. Pessoas aí devem ter dito isso pra ele internamente, mas diante do que foi noticiado, inclusive até diante da participação do empresário dele hoje no programa do Alê, ele mesmo falou, exigíamos que colocasse 40% das luvas que o Corinthians ofereceu aí, que a gente estava negociando, agregadas ao salário, e os outros 60% em CLT também. Ou seja, ele queria o dobro das luvas. Ô, mano, então, você é uma situação, sabe, Benja, que queria criar um clima totalmente hostil pro Pablo. Eu falei com você e você sabe do que eu te falei, que eu te passei detalhe. É. se tivesse pedido 30, ia reclamar de 30. O Corinthians negociou para não ficar. E você sabe disso. Você não quer dar um braço a torcer no ar. Não, pelo contrário. Mas você não, sabe. Pelo contrário, você me falou. Não tá certo, não tá certo, não foi certo tirar o Pablo de jogo de ontem. Foi então você era a favor de colocar o cara lá para ser xingado pela torcida, é isso que você queria? Não ia ser xingado, não ia ser xingado por ninguém. Na hora que chegasse lá o presidente, todo mundo... Presidente, e aí? Ele falou, calma, nós estamos conversando ainda. Ninguém ia falar nada. Quem foi ontem na Arena Corinthians não foi para xingar ninguém. Era um jogo de festa, era um jogo que pro Corinthians não valia nada. Ô, Benjamin, era para lá para ver a taça. Não tá certo. Ô, Benjamin, não adiantaram tá a certo. História antes, eu acho Benjamin. Que a diretoria acertou. E eu vou te perguntar uma coisa, para você e pro Leonardo da Vinci porque aí. Porque fizeram essa história... É, e o Mano tá sendo injusto, porque o Mano sabe o que eu falei pra ele, mas ele não quer dar o braço a torcer no ar. Não, mas ô Benja, era por isso. Eu simplesmente... falei pra você, eu te provei, eu te provei. Nada agora no Mano. Tá certo? Você sabe disso, eu te falei pra fazer uma pergunta ô Benja, pro Mano. O clube ele tem o direito de não renovar o contrato com o jogador, assim como o jogador também tem o direito de não renovar o contrato com o clube. O clube não tem direito de tirar, um jogador que foi importantíssimo nas duas conquistas do time no ano. É que você não estava participando das manchetes, Ben, mas eu falei isso. Eu não vou negar que a importância do Pablo. E a torcida do Corinthians também tem pleno conhecimento da importância que o Pablo teve durante a campanha de todo o ano, não só do Campeonato Brasileiro. Sim, o Pablo ele foi muito importante. Mas diante das cenas que foram construídas, expectativa, fica, não fica, esse desgaste todo, eu acho que seria uma situação constrangedora. Eu também, eu concordo, Ah, concordo caramba. Nossa, que isso? Constrangedor. Caraca, constrangedor. Velho, caramba, meu. Não, é porque, pode falar, quando é certo, velho. Mas quando não é, velho. É sacanagem isso. Mas, constrangedor. Foi não ver o Pablo em campo ontem. Constrangedor foi ouvir o Balbuena acabar o jogo, falar, todos nós queríamos que ele estivesse aqui. O cara não pisou, o cara não ofendeu ninguém, o cara não tá vendido pra ninguém. Eu tenho uma questão. O cara cumpre. Pô, isso é sacanagem, cara. Tem uma questão pra todo mundo aí, e eu já me auto-parabenizo pela minha própria questão. Sim. Eu já vou fazer. Se o jogo de ontem tivesse valendo o título, você acha que ele botava o Pablo pra jogar ou não? Lógico. Ah, então vai tomar no olho do... Filho ingrato. Mas, olha, isso daí não procede, cara. Ele ainda é funcionário do clube. Se o clube quiser colocá-lo em campo, vai colocar. Se não quiser, tem o direito também. Então foi birra, hein, mano? É isso aí, foi birra, foi. Mas, ô Benja, sendo assim como você tá falando, mostra que foi uma coisa muito ardilosa da direção do Corinthians de conduzir a negociação dessa maneira e criar todo um teatro de maneira que ficasse ruim pro Pablo e acabasse justificando a não renovação do Pablo. Ou seja, foi um marketing que fizeram em cima dessa história. Você me conhece há 18 anos. Quando eu dou uma informação e eu tenho certeza, eu não fico rodeando, eu cravo. Sempre foi assim, não foi? Sim. Eu falei, eu cansei de falar. Falei aqui também. Gente, falei, o Pablo não fica no Corinthians. Eu não falei, eu falei várias vezes. E te digo, era uma pessoa influente que virou para mim e falou, não dá para pagar 3 milhões de euros no zagueiro de 26 anos. Isso não existe. O Corinthians não vai fazer isso. Por que não pode falar a verdade, Benja? Eu não tô entendendo. Pra você não se queimar perante o torcedor. Mas não é o que o Santos tá fazendo. Mas, a questão não é se queimar. Na minha opinião, foi conduzido errado. Na minha opinião, foi conduzido errado. Mas, Leonardo, a partir do momento que o Corinthians não quer comprar o zagueiro, Benja, o Corinthians ele poderia ter manifestado, falado da seguinte forma, ó, é um custo muito alto. Hoje o clube está endividado. Hoje o Pablo, gostaríamos muito de renovar o contrato com o cara, mas ninguém aqui dentro da realidade financeira do Corinthians, ninguém, não cabe no orçamento. Ninguém aqui nasceu ontem. E está desde o meio do ano, pô. O Santos ofereceu 45 milhões de lucro pro Lucas Lima para ele não aceitar, porque já sabia que ele não estava lá, que ele já estava acertado com outro. O futebol tem jogo de cena, o futebol tem política, o futebol tem interesse. Entendeu? Mas, isso então não é Pablo... privilégio do Corinthians, isso acontece tudo que é time. O Pablo está acertado com outro time já, então? O Pablo não está acertado com outro time. Agora, o Corinthians não sei. Ia... Isso já não sei. Ué, então você vê aí, o presidente do Flamengo falou que não fez proposta nenhuma. O presidente do Flamengo falou muita coisa aí que aconteceu depois. Gente, o que acontece... Tá bom, então. Vocês sabem... Gente, olha, deixa eu te falar. Eu não vou aqui querer... Vocês acreditem quem vocês quiserem. Os fatos estão provados. Mas... É isso, aqui, eu não vou... Assim, mas peraí. O negócio se desgastou, pô. Tá desde o meio do ano nessa história. Porque o Corinthians não ia contratar. Porque não, mas quantas vezes nós já vimos aqui dirigentes falando uma coisa e depois de meia hora acontecendo outra, gente? Ué, e justamente... O Flamengo hoje, Ben, já tá na cara que ele não vai anunciar a contratação do jogador, porque ele deve estar resolvendo ainda algumas coisas. Mas que já deve ter uma negociação avançada, deve. Mas, porque essa informação caiu na mídia como uma bomba. O Corinthians pagou ele o ano inteiro. Então eu acho que, cara, o Corinthians tem o direito, né? De agir da forma com que ele agiu. É lógico, poderia ter incluído ele na festa, poderia. Poderia ter feito isso hoje, segunda-feira, depois da festa. Calma, Benjamin. Respeita a opinião do cara, Benjamin. Dá nojo. É porque dá nojo, porque é ingratidão. Ô, Benjamin. É ingratidão. Ingratidão, é isso aí. Ô, Benjamin. Ingratidão. O cara fala inteiro. Tem que respeitar a opinião dos outros, Benjamin. Deixa o cara dar a opinião dele. Eu não tô desrespeitando. Como não? Você falou que dá nojo a opinião do cara? Ah, é modo de falar. Não é desrespeitar. Não é de coração, Zé Benjamin. Não é de coração. Lógico que não é de coração. Eu sei. Mas eu tô dizendo, o cara foi pago o ano inteiro lá, jogou o ano inteiro. Acabou, beleza. Sabe o que acontece? Não acabou nada, velho. O Corinthians foi campeão ontem. O cara tinha que tá lá, levantando taça, levantando medalha. Amigo, ele não fez nada. Eu concordo também que o Pedro Henrique segurou bastante vezes o reggae lá em jogos, o Pablo tava machucado. Você entendeu? Sim, mas então, machucado. Por causa disso, você tira ele do... eu não falei que o Pedro Henrique não segura a onda. Mas foi o contrário. Agora, não é porque ele segura a onda que você tira o outro da festa. O cara jogou o ano inteiro. Leonardo, é o seguinte... Todo mundo tem direito. Ingrato. Olha, o Pablo, ele não tem a obrigação de continuar no Corinthians, e o Corinthians não tem a obrigação de ficar com o Pablo. Sim. O que acontece é que com o Benja, talvez aí tenha informações muito privilegiadas em torno do assunto, que é o seguinte: o futebol cria cenários onde o clube procure sair melhor do que o jogador, e às vezes o jogador sai melhor que o clube. Cada lado, sim, escreve um roteiro ao seu modo para ficar melhor. Concordo, esse caso, Sombra. Aí, essa informação aí que o Ben já trouxe, que mostra o seguinte: faz de conta que quer, porque não quer gastar os 3 milhões de euros. Então você faz de conta que quer renovar. Por que você faz de conta? Que se você chega lá e já fala, olha, nós não temos 3 milhões de euros para pagar pelo zagueiro campeão brasileiro, o torcedor cai de pau. Não adianta, o torcedor não vai entender que não tem dinheiro. Não adianta dizer que o torcedor entende que não tem dinheiro, que não adianta. Os próprios torcedores são... Ah, mas tem que dar um jeito, é um zagueiro campeão. Aí vai lá, cria todo um cenário. Mas na hora que a coisa pode arrumar, você inventa uma historinha, corta daqui, puxa dali, não sei o que lá. Não, eu concordo dessa forma. Então, assim, todos têm o direito de tudo. Agora, claro, né, o cara tava lá... Se isso foi conduzido de maneira do jeito que o Ben já tá falando, que a diretoria não queria renovar com ele... E criou esse mise-en-scène antes do jogo, evitando ele ficar. Isso aí eu acho que seria muito feio da parte da direção do Corinthians. Sim, eu acho que a diretoria do Corinthians não tem capacidade de fazer uma coisa dessas, né? Mas Sombra, assim, os caras não são inteligentes a ponto de fazer isso, eu acho. Pessoal do futebol, Sombra, eu não tô falando isso hoje, Sombra. Eu tô falando há mais de um mês. Pra mim aqui é a primeira vez. Não, senhor, eu falei aqui já no programa também. Não falou, não. Sim, senhor, eu falei aqui também. Falei, o Pablo não fica no Corinthians. Mas falei aqui também. Você tá falando ontem, falou hoje. Então, não é que eu tô falando de hoje. Eu tenho essa informação. Mas, Benjamin. Gente, eu falei na cara do Pablo. Falei, Pablo, ele falou, tô 99,999. Eu falei, a minha informação é outra. Se você falou um mês, você falou hoje, pra mim não deixa de ser uma boa informação. Sim. Não, porque eu tô querendo falar que não tô esperando hoje. É que eu tô falando faz tempo. A situação do investimento que o Corinthians faria no Pablo, Sombra, não é nem a questão de não ter o dinheiro. Porque se a gente se relembrar de um episódio recente, aí se nós fizermos aí um déjà vu, o Corinthians ele recebeu aí do time aí que detinha o direito do Pablo aí, que era o dono do Pablo, que era o Bordô, uma quantia de 4 milhões e meio de euros pelos 15% que o Corinthians ainda tinha do Malcom, o jogador, o atacante lá que tá jogando na França. O Corinthians ele vendeu aí seus 15% aí do jogador com 1,5 milhão de euros na mão. Porque o dinheiro o Corinthians tinha. O Corinthians, ele tinha essa grana. Se o Corinthians entendia que era um jogador aí com 26 anos, aí, como o Ben já trouxe a informação aí, e não mereciam investir esse valor, eu acho que é uma análise totalmente equivocada. Se o Corinthians faz um contrato com o Pablo aí de 4 ou 5 anos aí, tá na cara que pela bola que o Pablo joga, ele não ficará 2 anos aí, no Brasil. Mano. Não ficará 2 anos no Brasil. E ele vai ser vendido falando, e por muito dinheiro. E ninguém vai pegar o Pablo. Porque 3 milhões, pro Corinthians é mais barato que pra todo mundo, e o Pablo vai ficar no Corinthians. Mas isso é fato, Sombra, isso é fato. A partir do momento, mas Sombra, a partir do momento que o jogador ele vai na frente das câmeras e fala, estou 99,9999% fechado com o Corinthians, já dá uma margem de esperança pra torcida criar uma expectativa. Segunda coisa, o dirigente do Bordeaux, Leonardo, ele propriamente falou, estão falando do Pablo no Brasil lá, mas se quiserem comprar o Pablo, 3 milhões de euros é a parte que o Corinthians tem porque está estipulado em contrato. Esse valor é pro Corinthians. Se outro clube quiser comprar, é o dobro. É 6 milhões de euros ou 5 milhões e pouco de Sombra, euros, enfim. Sim. Você lembra quando o Ganso estava para sair naquele embrólio do Santos e o São Paulo estava conversando? Sim. Você lembra quando que o Luiz Álvaro ofereceu um contrato pro Ganso bem maior que o do São Paulo? Sim. Ah, sim, é porque aí já era. Ofereceu por quê, Sombra? Porque o Ganso já ia pro São Paulo. Já tava certo. Lógico. Porque é uma forma de você honrar com aquilo que ofereceu. Não, e é uma forma de você se justificar pra torcida, pra conselheiro, pra todo, pra mídia. Olha, eu ofereci. Se o Lucas Lima amanhã acertar com o Palmeiras, o Modesto vai falar, mas olha, eu ofereci 45 milhões de reais por 5 anos. Ele não quis. Ô Benja, agora, o Benji Mano aí, vocês acham que o Castan seria uma alternativa boa? Seria, cara, mas eu acho que é muito caro também. Não sei se o Corinthians paga o salário do Castan hoje, não. Então, se o Corinthians achou caro renovar com o Pablo, que dirá com o Leandro Castan, que inclusive no começo desse ano, quando a diretoria tentou viabilizar a volta dele, ficaram todo mundo ali muito assustado ali com os valores apresentados, né? Ô, Leonardo! Leonardo, olha, parabéns pelo título brasileiro, tá feliz da vida. Ô Sombra, só um detalhe aí, cara, que eu não falei, mas eu não sou de São Paulo aí, cara. Eu sou de outra cidade, tá? Tô meio um pouco longe de você. Se você tivesse falado antes, a gente nem falava com você. É, desligado. Que isso? Eu sou do interior, sou de Itu. Isso é de Itu? Olha! O melhor parque de Itu. Adora lá. Ainda tem aquele orelhão gigante no na praça? Com certeza. Tem aquele parmegiana, bom pra caramba. É isso aí, o Ben já conhece alemão. Aqui, né? O Ben já conhece, aí eu tô falando. Eu conheço, às vezes eu vou domingo almoçar e comer aquele parmegiana. É bom, hein? E levo os moleques aí na pracinha, legal. E tu é legal pra caramba. Cara. Dá um toque aí, pô. Você pagar um alemão pra nós. Vem tá com ele. O Ben já falou, leva os meus meninos na pracinha. O mais velho dele tá querendo ir comer mulher, não tá querendo ir na pracinha. Tá louco? Ô, juiz. Mas não, vou te falar, eu vou pra Itu, e Itu é legal pra caramba pra você, que com 50 reais você compra aquela borracha, caneta, grandona lá, alfinete, fósforo. Eu compro tudo, velho. O Mota gosta do supositório, né, Benja? Eu gosto. Não, o supositório. Mas aquele é pequeno pra ele. É, mas não poste, né? Leonardo, um abraço pra você e toda essa gente linda de Itu. Deixa eu mandar um abraço pro meu cunhado aí, Sombra. Manda aí. Minha família, a maioria da minha família é de São Paulo, Santo André, ABC aí. E com certeza meu cunhado tá escutando aí, o Gordinho, o Edgar. Ele é maquiador de defunto aí na região. Dá um abraço aí, Gordinho. Isso. Corintiano também. Mas aqui em São Paulo tem maquiador de defunto? Tem. Aí tem muito serviço, Sombra. Aí é onde aqui mais onde tem mais serviço. Morre, nego. Será que ele não quer fazer um bico aqui com o RG? O RG é o defunto. O RG tá vivo. Vai dar aquela curada, né, olha? É um defunto que respira, isso aí não tem nada a ver. Já tá quase. Se quiser, ele faz um plano aí, é barato. Olha, RG. RG, você vai deixar. Opinião dele, mas é com amor, mas é com amor. Opinião de amor. Claro, ele tá chorando aí. Ô, Leonardo! Valeu, rapaziada. Um abraço aí pra vocês. Um abraço, cara. Valeu. Valeu, um abraço. Valeu. Vamos falar de Nissan. Olha só, amigão, se você quer trocar de carro e quer fazer um grande negócio, você não pode perder o Comparou, comprou Nissan. A sua vez de ter um Nissan Zero. Chegou a sua vez de ter o melhor da tecnologia japonesa fabricado no Brasil. Chegou a sua vez de ter um carro premiado por especialistas e pelo público. Olha só. Chegou a sua vez de ter um Nissan Kicks 2018, o SUV mais desejado das ruas com taxa zero em 36 vezes. É isso mesmo. São 3 anos sem nada de juros e ainda tem a supervalorização do seu usado. E se você busca um carro com um amplo espaço interno, chegou a sua vez de ter um Nissan Versa 2018, com entrada e pequenas parcelas que cabem no seu bolso. Chegou a sua vez de comparar e comprar. Então passe em uma concessionária, porque quem testa, compra Nissan. Pela vida, escolha o trânsito seguro, é Nissan! É Nissan! Esse é o Estádio 97, o Estádio 97 do nosso menino, nosso carioquinha. Ah, é, mano? Menino do Opa. Rio. Aproveitando que agora o mano mora no Rio de Janeiro, pedimos para um novo menino do Rio falar um pouquinho pra gente das 7 maravilhas da cidade maravilhosa. Morro do Alemão. Ah, é incrível. Grande, bonito. Olha, esse alemão é um lindo. O morro mesmo eu não conheço. Mangueira. Ah, Mangueira, mano. Foi a primeira coisa que eu vi quando eu cheguei aqui. Ui! Pão de açúcar. Ah, o pão de açúcar, mano. Eu chamo ele de Geraldo. Faz academia comigo. Ele é um pão. Às vezes eu imagino ele coberto de açúcar. Um sonho. Jardim Botânico. Ah, mano, as flores aí, as plantas e o botão. Sempre que dá, eu passo por lá pra soltar o botão. Lapa. Então, mano, a Lapa eu conheço toda, mano. Já conhecia de São Paulo, agora eu conheço a daqui do Rio. Queria trabalhar na África. Piscinão de Ramos. Fraco, hein? Ah, mano, piscinão é da hora. É um baita de um ponto turístico, mano. Toda vez que faz sol, eu vou lá pro piscinão na casa do Ramos, mano. Coloco meu biquíni preto e branco, dou um tibum, faço topless. Forte de Copacabana. Forte, macho e besuntado em óleo, mano. Adoro! O Rio de Janeiro continua lindo. Você conheceu as 7 maravilhas do Rio com o repórter Mano. Amigo, vai falar do Flamengo? Olha que perna mais fina, pareço uma garça. Sou Mano Bibinha, andando com os parça. Meu sonho seria engravidar do Neymar. Que isso? Sensacional. Fraco, hein, velho? Que isso? Nossa, vamos, vamos. Eu esperava mais do departamento de criação de humor aí da rádio, hein? Não, fraco. Não, e sem contar, muito bom. E sem contar que essa bichinha aí do meu irmão é louco pra soltar vergonha mesmo. Esse daí tá louco aí pra chocar uma cenoura. Que é isso, mano? Beleza. Bicho. Caiu do armário mesmo, mas né? Foi bom, hein, mano? Dois, hein? Aquela mala você gostou? Você gosta, de futebol? Com certeza já reparou nas letras TCL na camisa da arbitragem. Pois é. Todo mundo já sabe, a TCL é a marca de TV que mais cresce no mundo. Mas sabe por que faz tanto sucesso? Quem já tem uma TCL confirma. Tecnologia de última geração e qualidade de sobra. A TCL tem uma linha completa de Smart TVs de 32 a 75 polegadas. Sabe aquele modelo QLED, tela curva dos sonhos? Um som impecável, tecnologia HDR. Fora a imagem Ultra HD 4K, que é 4 vezes mais que Full HD. Então, na TCL tem isso e muito mais. É imagem de cinema mesmo. Acesse agora semptcl.com.br e escalhe a sua próxima Smart TV. Afinal, o futebol na sua casa merece passar numa TCL novinha. Não esqueça, semptcl.com.br. TCL é a marca de TV que mais cresce no mundo. Resumo das manchetes. Scream for me, Corinthians! Patonte, 2x2, querido. Parecia solteiro contra casado, né? E o Pablo, coitado, participou da festa. Deve estar na sofrência. Estou indo embora. A mala já está lá fora. Nossa, vou te deixar. Santos! Let's go! Todo final de ano é a mesma coisa, né? Diego, Robinho, Gabigol. Fala muito! Mas pelo menos do Robinho agora é verdade, RG. Pode estar no Santos se não tiver atrás das grades, hein? What the fuck now, Palmeiras? Tá em quarto, hein? Precisa ganhar pra pegar um pouco mais de dinheiro. Mas hoje o que vale mesmo é a despedida do Zé Roberto. Manda nudes, neném! Bate no peito e fala. Agora eu vou descansar. Hoje contra o Botafogo lá na Arena. Are you ready, São Paulo? Aí, ó. São Paulo foi ligeiro. Bom, hein? Fechou com o Pablo. Se apresenta dia 24. Pablo Vittar. Ah, foi inferno. Do Morumbi. Vai catar, trouxa. Ah, do inferno aí, ó. É sensacional, seu Bento, hein? Foi não. Oi, diga. Não, é que você sabe que ele tava vendo o Bento brilhante, como sempre. Mas todo time procura pro ano que vem um meia que seja o meia Pablo Vittar, né? O que, que é meia Pablo Vittar? É aquele que esconde a bola, né? Ah, entendi. Meia Pablo Vittar. Caraca. Ai, ai, ai. Nossa. Vamos colocar aqui algumas cornetadas. São os corneteiros do Estádio 97. Corneteiros do Estádio 97. Boa noite, pessoal do estádio. É Sérgio aqui de São Paulo mesmo. A pergunta é pro Dodô, meu amigão. Monta sua lista de dispensa aí do Verdão, Domênico, pra eu ver se bate com a minha aqui. A minha tem uns 7 ou 8, cara. Falou, um abraço. Vê se bate com a dele lá. Cuidado. Como é que ele vai mandar a lista? Ele não falou a dele. Ele não mandou. Bate uma por 20 aí. Você tem 7 ou 8. Não, mas é cuidado, porque o Domênico, o que ele fala... Acontece porque a Leiloca ouve a gente. Quando ele, é assim, lembra quando ele falou: quero o Eduardo Batista fora? Mas só aquela vez que eu falei. Quero o Cuca fora. Não falei que era o Cuca fora, não. Cuca aí. Quero o Cuca dentro. O Cuca sempre. Quer o Cuca dentro? É o Cuca, né? Tá, mas cuidado com quem você vai dispensar, tá? Não vou dispensar ninguém. Fala a sua lista. Você é o dispensador. Dispensar, não é assim, não. Egídio. Mas o Egídio pode ir. Juninho, zagueiro. Juninho. Ah, mas o Egídio acabou o contrato. Roger Guedes. Ah, pode ir embora. O Eric pode ir também. Guedes. Ah, o Guedes, não sei se eu... Só se fosse pra trocar com algum bom jogador de alguma outra agremiação. É que os caras não gostam dele, né? Quem não gosta? O jogador. É? Não, mas ele não é mas vamos não falar muito sério. Com a cara dele? Ele não, ele não é ruim. Não, não é. Pros padrões do futebol mas brasileiro, é tipo moto, é ruim de grupo. Não sei. Eu sou ruim de grupo. Isso é o Ale que tá falando lá. Eu confio no... É ruim de grupo. Ele tem uma fonte do Ale, eu confio na fonte do Ale. Não, os caras não gostam dele, não. O Miguel Bastos. Então vai embora, o Jorge também. Miguel Bastos. Então precisa saber quem é que vem pra lateral esquerda. Ué, o menino lá do Cruzeiro. Já acertou, o Diogo Barbosa. Diogo Barbosa. Então, mas o Zé Roberto vai embora. O Diego Barbosa, ele vem pra assumir a vaga do Egídio, que era o titular. E não volta o lateral do Botafogo? Não, acho que não. O Vitor Luiz tem contrato com o Palmeiras. Então, mas o Botafogo já disse que não vai conseguir ficar com ele por causa da grana. Ah, se o Vitor Luiz voltar, beleza. Vai embora, Michel Bastos, que se dane. Agora, se não, o Michel Bastos vai ter que ficar naquela função lá de reserva ali. E reserva, se quiser. Se não quiser, procura outro clube. Arouca. Não, o Arouca, coitado, né, velho? Ele teve uma contusão grave aí, né, velho? Não acabou nem jogando. Eu tentaria ficar com o Arouca, mas precisa ver se o Arouca consegue jogar, né, Sombra? Eu não sei quantos anos o Arouca tem. O Arouca vem de contusão aí, um ano quase que sem jogar. Complicado, cara. E aqueles meninos lá, Johan, o que você acha? Eles não tiveram chance. Veiga, eu não mandaria embora. Veiga. Não tiveram oportunidade, cara. Ah, o Johan e o Rafael Veiga. Mas o Domênico, eu duvido que tenha também. Então, mas se não. Se o Palmeiras fechar um. Aí que tá, o treinador que tá chegando agora, né? O Roger, ele precisa saber o que ele vai fazer. Ele não vai usar os caras, então vamos tentar trazer jogador. Fazer dinheiro também. Né? Fazer dinheiro, trazer jogador com esses aqui, porque talvez não possa vender, né? É. Mas você pode tentar fazer. É, o Mike, olha, reserve e olha lá, hein? Edu Dracena. Mas precisa de um lateral direito também. Edu Dracena. Ah, Edu Dracena vai. O Edu tá ficando velho. Eu o Edu não foi mal no Palmeiras, hein? Mas foi bem. Mal, Ale? O ano dele foi bom. Não foi mal no Palmeiras. Não, ele é bom jogador, mas o problema é que ele já está ficando velho. É. O ano que vem ele já. Não sei se vai aguentar. Não, ele já era velho. Então, tá ficando mais velho. Já era velho 10 anos atrás. Mas ele não foi mal no Palmeiras. Não, ele foi bem. Eu achei que ele foi mal. Não, esse ano o Domênico tem 10. Mais cornetadas. Bem, tá o Ale jogando futebol e domingo, aquela pança, parecendo um nhonho. Que isso? Nossa. Ué. Eu tenho uma foto do Alexandre aí jogando futebol aí domingo. Você tava jogando futebol ou não tava, Alexandre, domingo? Não, eu tava jogando futebol. Não sei se você tá me espionando aí, tem uma câmera escondida. Eu vou postar a foto, quer ver, ó? Você vai postar no grupo? Vou postar no grupo, mas aí pra que os ouvintes aí do Estádio 97 possam ver, dá só um look aqui, ó. Mas é ridículo, mano. Não, pra ficar ridículo aí pra você emagrecer ainda. Nossa senhora! Ah, mas ele deu uma deita. Olha que isso, manda pra mim, mano, essa foto. Deixa eu falar. Vocês estão conseguindo ver aqui, ó. Manda no grupo, não. Já viu. Pra quem tá assistindo o programa ao vivo aqui, ó. Vocês estão vendo, não estão? Manda foto no grupo. Isso aí podia ser a abertura. E essa mãozinha aqui, ó, RG, essa mãozinha aqui, ó. Essa marquinha. Não, podia ser. Eu achei que eu era gordo, hein, RG. Podia ser a abertura do Animal Planet, velho. Nossa, é o próprio. O hipopótamozinho. Assim, deixa eu falar uma coisa. Um homem. Olha, você pode alegar que isso é montagem. É montagem? Não. Ale, tamo junto. Se tivesse montado com a grávida, olha, tava melhor. Olha, Ale, é melhor não junto. Mandar, não, tá? Ale. Um homem sem não. Barriga é um homem sem história. Isso é a gangorra do amor. Sim. Quem, Ale, quem Ale, é calo sexual. Claro, Ale. Porque você sabe que na posição aquela. Sim. Ela coisa e faz uma fricção ali e que é completamente delícia. Deixa eu fui claro. Ele ficou sem resposta, coisa mano. Coisa completamente Ale. Delícia, velho. Oba! Ale, tamo junto. Sai fora, ô. Caramba, Ale. Ó, nossa, tudo que se odiava. Hein, tudo véio. Que se odiava do Ale agora acabou nessa acabou, foto, né, Mota? Nossa senhora. É hein? O seu número, Mota. Essa olha, suga. O Mota já pôs de proteção de tela do tablet dele. E o mano olha, também fica minha. O mano fica pegando foto minha de sunga também, vou te contar, hein? Tá querendo, né? Ah, mano? Isso aí já virou, ué, você anda de sunga aí pra cima e pra baixo, inclusive a sunga também. Com o gato, é fio dental, hein? Mano. Fio dental? É frente única, mano. Você não usa sunga, mano? Frente única, eu uso. Ah, bom. Ó, mas eu de sunga sou top, né, velho? Ah, vamos lá, mais cornetadas. Oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também oferecimento de Sempre TCL, a marca de TV que mais cresce no mundo. Mêncio, não fica preocupado não, que com a tatuagem, que parece que o Lucas Lima agora vai tatuar o Mundial do Palmeiras em cima, beleza? É nóis. Um abraço. Não caí não, hein? Paulada. Não viu o resto lá? Vocês falaram. Não, não deu pra ouvir o resto. Peraí. Pode pôr de novo, todo mundo riu. Mêncio, não fica preocupado não que com a tatuagem, que parece que o Lucas Lima agora vai tatuar o Mundial do Palmeiras em cima. Beleza? Beleza. É nóis. Um abraço a todo mundo aí. Renan, flamenguista do Ipiranga. Aliás, o Renan flamenguista. Se ele coloca, não tem problema. Aí a taça é bonita mesmo do Palmeiras, do Mundial. Se ele quiser, eu mostro aqui pra vocês na câmera. Não, já tatuou. Ele já tatuou. Tatuou, então, já cobriu. Se ele colocar do Palmeiras... Já botou, Domingos. Eu mostro, já não, cobriu, não botou já nada, não. Já botou. Não botou, não botou nada, não. Mas, não botou nada. E eu posso mostrar pra vocês, se vocês não... Calma, Domingos. Olha. Vamos lá, mais olha uma coisa. Olha o quê? Ué, eu vou mostrar a taça. Fala, galera, do Estádio 97. Aqui é o Rodrigo Catingueira de Utah. RG, tem uma pergunta pra você. Uta. Quem contribuiu mais pro Santos nessa temporada? Lucas Lima ou Muralha? Um abraço, galera. Até mais. Sem dúvida alguma, Muralha, velho. O Muralha jogou mais que o Lucasinho, né? Ô, RG, agora deixa eu fazer uma... RG, não. Alê. Oba. Deixa eu fazer uma pergunta, meu. Acho que a cena mais inusitada... Uma bela pergunta, hein, chefinho? Parabéns, viu? Talvez seja boa, não interessa, mas eu já sei que é boa. Calma, mas velho. A cena que mais chamou atenção na rodada foi a dedada opa. Do Rodrigo. Sim. Você, como ex-atleta... Vai tatuar essa taça? Põe aqui. Sérgio, busca aqui a taça. Nossa, não, cortada, chupa aí, né? Seus trouxa. Tá dele, aquele lá. Trouxa flamenguista, o cheirinho Copa aí, ô manezão. Mas essa olha é aqui, da ó. Copa Rio 50. Puxa aqui, vai, puxa aqui, é Copa vem. Rio, olha aí, legal. Ah, aqui. Não importa. Copa Rio, bonito. Copa Rio, Mundial de 51. Copa Rio aí. Não, mano, tá escrito aí, Mundial aí. Tira isso aqui, tira aí. Tem uma bela cortada. O que tá escrito aqui? Copa Rio. Copa Rio. E daí? Copa Rio. Copa Rio é de 51. O que tem? Mas não é Mundial. Copa Rio. Não. Copa Rio é de 51. Não, mas tá escrito Mundial ou Copa Rio? Essa daí é a do fax lá ou não? Não, não. Acho que taça não existe fax, né? Ah, não, não. Ah, então tá. Porque pensei que você tinha fax. Aí... Não tem problema nenhum. Ô, Ale. Chupa aí, ô, trouxa flamenguista mané. Suas brincadeiras de fim de semana, certo. Ou até quando você já jogou em time de base, né? Sim. Você mais deu dedada ou tomou dedada jogando rapaz, bola? Rapaz, isso aí é uma coisa delicada, né, de se falar, né? Porque você sabe que antigamente, quando não tinha tanto cala essa boca, e não tinha tanto dinheiro agora, envolvido, tinha muito treinador na base... E gostava de dar uma manjada ali no... A manjola, né? A famosa manjola. Mas eu não tive ainda essa experiência de... Do negócio do Novembro Azul aí, eu não tinha tido... Novembro Azul. É. No... Ah, lá, essa... Pô, eu não vi até vamos, agora. Vamos fazer sabe agora aqui, ali, pra todo mundo ver como é que foi. Olha lá. Mas eu sou. Não, e a Ponte tava ganhando o jogo. Sabe o que eu quero saber? O Rodrigo foi expulso. Porque ontem... Olha a reação do número 4, eu vou te perguntar, cara. Ali. Olha a reação do zagueiro número 4 da Ponte, cara. Ah, é o seguinte, porque ontem eu não consegui ver jogo nenhum, não vi porcaria nenhuma. Ele fala pro juiz e pro Rodrigo, falou, você deu mesmo. Ele fala, ele deu a dedada do bem, ele dedou. Olha lá. Dedou o Rodrigo, entendeu? Ah, sim. Não sei se deu pra entender. Pô, dedou o Rodrigo. Revoltado, ele ficou revoltado porque ele viu que o Rodrigo realmente penetrou, né? Então, mas aí, Rodrigo aí vamos, ser, vamos falar aqui, então, vamos lá. É o chamado então, empurra, Rodrigo dedo marrom empurra, agora. Empurra, eu percebi. Empurra, empurra. Você como, você, não, sério agora, Lê. Você como juiz, você expulsaria? Sem dúvida, pô. Sem dúvida. Sombra, olha de novo ali, ó. Tudo bem. Oh, o rapaz tá vindo pra trás e ele tá empurrando ele. Mas não é e aí ele dá a dedada. Não, pera só um minuto, gente. Vamos falar sério. Ele paga um chope antes. Tô falando sério. Vocês acham que merecia ser expulso aqui nesse lance? Merecia um encontro. Só um minuto, tô falando sério. Claro, Domênico. Domênico, não é que vocês estão achando que poderia ser expulso. Se o cara enfia o dedo no rabo do outro. Não, não é isso. Mas, Sombra. Ele não foi expulso pela empurrada. O rapaz tá vindo pra trás. O rapaz tá vindo pra trás. Acho que é a bunda dele que entrou no dedo. Não, não é isso. Deixa pra lá, vai. Não, mas o não dá pra falar aqui, vocês não conseguem falar sério um instante. Mas não deu pra entender. Porra, que cacete, você quer falar. Graças a Deus. Tô falando se era pra ser expulso ou não na porra do lance, cara. Claro que era. Porra, claro que era, isso, porra. É só essa pergunta. É lógico. Ele foi expulso pela dedada. Fala sério um pouco no programa, tá porra. Você tá falando sério. Deixou a unha na bunda do porque, outro. Olha só, eu ontem não consegui ver jogo nenhum. Porque eu tive que buscar nova integrante da minha casa, lá cachorrinha lá da minha filha. Então assim, fui puta, longe pra caramba. Então eu não consegui ver porra nenhuma. Tô vendo agora. Honestamente falando, existem milhões de lances iguais que o juiz não faz não, porra. Não, mas aí é no multishow aí, depois da meia-noite. Como é que faz? No multishow. Mas, Domênico, nesse caso, foi e civil, tem que expulsar. Esse o quarto tipo árbitro então, viu assim, e entregou. É uma atitude então tem que mudar né, todo o conceito de futebol, porque existem milhões de lances que iguais. Dedada, não, na pessoa. Não é dedada. Ali ele tá empurrando o cara e ele enfiou o dedo mesmo. Tá certo ali. Isso chama dedada. Tudo bem, Ale. Não estão falando de dedada. Né? Para desse negócio aí. Pô, vocês estão levando mas a brincadeira. Eu tô falando sério. Eu quero... Fala sério uma vez na tua vida, pô. Lógico. Vocês não conseguem falar sério uma vez na vida? Esquece o dedo, ele tá empurrando o cara. Esquece o dedo, o dedo tá lá. Mas, Domênico, olha, na comemoração. Empurrando o jogo. Obrigado. Não, Domênico, ele não foi expulso porque ele foi empurrado, ele foi expulso por. Vamos lá, cinco fatos. Estádio 97 apresenta cinco coisas que o zagueiro Rodrigo pode fazer quando encerrar a carreira de jogador de futebol. Número 5. Proctologista. Número 4. Agente de trânsito, porque o cara é o maior dedo duro. Número 3. Cowboy, o dedo no gatilho mais rápido do oeste. Número 2. Mágico, faz o dedo sumir e a macaca descer. Número 1. Político, afinal de contas, eles fazem isso com o brasileiro o tempo todo. Você ouviu cinco coisas que... Ô Sombra. Oi. Diga. Vocês chegaram a ver a súmula do árbitro da expulsão do Rodrigo? Eu não. É sensacional. Posso ler aqui? Leia. Olha, é Rodrigo da Costa. Outro motivo, expulsei com cartão vermelho direto aos 19 minutos do primeiro tempo. O atleta número 3, senhor Rodrigo da Costa, da equipe da Ponte Preta, após ser informado pelo quarto árbitro, senhor Felipe Alan Costa de Oliveira, que, ó, presta atenção, que o referido atleta havia introduzido por duas vezes seu dedo médio entre as nádegas do seu adversário. Então, aí o cara consegue, Benjamin, ver que ele enfiou o dedo duas vezes num cidadão? Mas não consegue ver que o gol do São Paulo, o cara meteu a mão na bola e deu ao contrário. Isso é verdade. Então assim, como é que pode? É isso que eu quero chegar aqui nessa mas você conclusão. Você só pode expulsar aquilo que você vê. Sombra. Você não pode expulsar por aquilo que você não vê. Não, mas não é isso. Não é isso. O árbitro de fora. O porra do quarto que deu o pênalti. Eu sei. Mas, gente, o árbitro de fora do São Paulo, que foi também que viu uma mão que não existiu. Como é que eles conseguem ver umas coisas que não existem e outras que eles conseguem ver? Mas isso é uma outra história, Domênico. Se eles têm dois parâmetros, é outra história. Mas se deu uma dedada, uma coisa é um empurrão. A outra é uma dedada, claro, Domênico. Tudo bem. Tem que expulsar. Tudo bem. O do São Paulo não tinha que expulsar o cara do Curitiba? É, eu acho que você tinha que dar cartão amarelo. Ele deu pênalti pro Curitiba. Tinha que dar cartão amarelo porque o cara, ele usou a mão. Se tivesse outro amarelo, beleza, se fosse expulso. Se bem que mão na bola é na frente, a dedada foi atrás, né? Mas e com relação àquele gol do Cruzeiro, por exemplo, que o Sobis deu uma dedada no próprio companheiro? Se o juiz vê, também ele expulsa? No Robinho? Acho que não. Lembra aquele próprio? Lembra no gol do Cruzeiro que o Sobis chegou e deu uma dedada no Robinho? Se o juiz vê um lance desse aí, ele expulsa o cara ou não? Não, mas ali, veja, entre eles. Mas entre eles e aí? Mas entre eles. O do Flamengo não brigou com o outro, ele não podia ser sido expulso? Mas brigou! Brigou! Não dá na mesma. Mas a partir do momento que vocês consideram o dedo no rabo uma agressão, exatamente. Então agressão. Boa! Obrigado, Marcos. Boa, boa. Você não sabe. Finalmente alguém entendeu. Você não finalmente sabe. Finalmente alguém entendeu. Boa, agressão, vocês acabaram de falar. Não. É uma agressão, enfiou o dedo, deu duas dedadas. Se o outro dá uma dedada, mesmo que tá comemorando o gol, brincando com um amigo dele, tem que ser expulso. Eu dei uma dedada na minha... Não tem? Tem. O critério é mesmo, filho. Se eu der uma dedada na minha patroa, eu sou a que agredi ela. Não, mas ali você não tá jogando bola. Maria da Penha, olha ali. Você tá jogando bola e não tem juiz. Não, é o seguinte. Ou tem juiz lá olhando, fiscalizando. Não, isso é do Marcão. A questão de falta... O Marcão tem. A questão de falta de parâmetro... O Marcão foi sensacional, porque ele entendeu o que eu tô falando. Boa, Domênico. Tamo junto, Domênico. A questão de falta de parâmetro... Podia não ter nada de dedada aí. Podia ser um simples empurrão dentro da área... Que o quarto árbitro viu e avisou o cara. Daria pênalti. E aí daria o pênalti. Mas não é cartão amarelo? Um empurrão dentro da área é pênalti. Tudo bem, mas não é para expulsar. Com bola rolando é pênalti. Mas é para expulsar? Se ele tiver com a bola for o último homem, sim. Mas ali não tava com bola. Não, aí eu acho que o lance tava até parado. Mas o problema é o seguinte. A ponte foi rebaixada. Um minuto, tava ganhando o jogo. Ah. Rodrigo foi expulso. Tava quanto ali? Tava? Tava ganhando a quanto? 2-0. É. E aí o que acontece? Você pode, Dodô, você que é mais experiente. Você pode concluir que tem o dedo do Rodrigo nesse rebaixamento? Tem. Aí tem, né? Ô, Ale, A Ponte Preta não caiu por causa do jogo de ontem. Tava 2-0, cara. Aí a Ponte não caiu pelo jogo de ontem. A Ponte não foi pra zona do rebaixamento só por causa do Rodrigo. Mas ela foi rebaixada muito por causa do Rodrigo. Exatamente. Agora, do jogo 2-0. E depois como é que foi lá? Porque o jogo não terminou, né? Até os 15 do primeiro tempo já tava 2-0 pra Ponte. E aí ele fez a bobagem no primeiro tempo. Não foi isso? No primeiro tempo. Aí ele foi expulso no primeiro tempo. Foi expulso no primeiro tempo. Aí o Vitória vai pra cima. Virou 2-0. 20 minutos do primeiro tempo. Viraram em quanto tempo? Não, dois gols no começo do segundo tempo, dois gols em 2 minutos. Putz. E aí aos 38 fez o terceiro. E quando fez é que acabou o jogo. Aí invasão, caramba. Aí a casa caiu. Aí o que pode acontecer nesse caso pra Ponte? A Ponte pode ser punida por vários jogos, perda de mando, quando jogar a Série B. Ô, Sombra, o Curitiba, quando fez isso contra o Fluminense, nossa, lembra? Que ele caiu. Quase não ele jogou. Estão me ouvindo aí? Turno. Sim. Tamo, mano. Ele jogou quase o primeiro turno inteiro. Agora que eu tô fora vendo, do Couto Pereira, cara. Essa hora mas foi a situação gol. Aí do Rodrigo, gente. Vocês estavam fazendo comparativo aí com o Robinho lá e o Rafael Sobis. Ali é, teoricamente, uma brincadeira de jogadores do Cruzeiro. Não. É a mesma coisa. Como não? Não fala bobagem. É a mesma coisa. Eu te chamo de idiota. Você vai entender porque nós somos amigos e somos irmãos e etc. Se é um beleza. Moto, eu vou entender que você é releva. Não, você releva. Você pega e fala. Não, beleza. Me chamou, vai. Você fala pro cara lá. Ô, corno. Se você conhece o cara vai reagir de uma forma. Se você não conhece o cara vai reagir de outra. Tá na cara. Isso é uma ofensa. O que aconteceu, o que aconteceu ontem lá com o Rodrigo, já não é novidade. Esse Rodrigo aí, ele tem sido um jogador sujo. Esse Rodrigo aí, em muitos episódios aí... literalmente. Esse Rodrigo aí... Pera, gente. O Rodrigo é um cara que se envolveu em polêmicas aí com o Fred. O Rodrigo é um cara que se envolveu em polêmicas aí com o Guerreiro. O Rodrigo, recentemente, ele se envolveu em polêmicas aí com o Milton Mendes. Em determinado momento da carreira, o cara ele é obrigado a fazer uma autocrítica e saber se o mundo inteiro tá errado ou se ele tá errado. Ontem, a Ponte Preta foi rebaixada. E a Ponte Preta, ela deve esse rebaixamento... Graças ao Rodrigo. Não foi só por causa dele a campanha pífia que a Ponte Preta fez o campeonato, mas a Ponte, quando tava 2-0, ela só dependia dela na última rodada para se safar. Porque no saldo de gols, ela tava com um saldo menos pior do que o Sport. Então o Rodrigo, ele fez o favor aí de um jogo que tava 2-0, um jogo ganho pra Ponte Preta, conseguiu tomar uma virada graças à expulsão cretina dele. Ele acha que ele é muito esperto, ele acha que ele é muito malandro, ele tá mostrando que é um perfeito idiota. Malandro, tá mostrando que é um perfeito idiota. Malandro é o Lula que tem 10% de desconto na manicure. Agora, verdade. E ô Ale, parabéns aí também pro presidente da Ponte Preta, viu, cara? Que deu uma entrevista muito sensata no final do jogo. e não passou a mão na cabeça de ninguém, não. Ele criticou aí a torcida aí por ter invadido o campo, falou que eles tinham o direito de gritar, de manifestar toda a insatisfação, falou que ninguém aqui queria que a Ponte Preta tivesse caído. É, realmente eles têm razão nessa contestação que eles fazem, falou, mas invadir o campo aí não é legal. É, o que eles fizeram aí, ninguém aqui pode aprovar. Ele foi lá e meteu o pau no Rodrigo também, falando que o Rodrigo foi responsável aí na expulsão que ele teve aí no primeiro tempo ainda, porque foi ali que a Ponte Preta praticamente, por mais que a Ponte só tenha tomado gols aí no segundo tempo, mas foram gols aí que se o Rodrigo tivesse em campo, talvez a Ponte Preta não tivesse tomado. É, então o presidente da Ponte Preta, que foi ali que a Ponte Preta praticamente, por mais que a Ponte só tenha tomado gols aí no segundo tempo, mas foram gols aí que se o Rodrigo tivesse em campo, talvez a Ponte Preta não tivesse tomado. É, então o presidente da Ponte Preta ali, ele foi até bem sereno, assim, no momento aí complicado, né, cara, porque não é todo mundo que tem essa serenidade pra poder falar nesse momento, mas ele foi bem lógico, assim, cara, foi bem legal. Você vê, ele apontou o dedo pro Rodrigo mesmo. É. Né? Foi aos 38, né? O gol foi aos 38? É, o Lucas. Se eles não fizeram, eles poderiam empatar, Ponte, ou não? A Ponte fez 1-0 aos 5 mesmo minutos com o Luca, depois fez aos 16 com o Danilo, aos 20 o Rodrigo foi expulso. Aí vai no segundo tempo, 12 minutos, André Lima, aos 12 minutos do segundo tempo. E aí o Trellis, que tomou o fio terra, acordou no jogo e fez aos 13 e aos 38. Vingança. Quer dizer, caramba, 12 e 13? 12, 13 e 38. Não, nossa. E foi dois gols, foi de quem tomou ali o furabolo. Mas devia ter organizado a partir do momento que a torcida invadiu, complicou. Então, mas é que tá, tinha que deixar esse pessoal que invadiu e lá dar a idade no Rodrigo, né, velho? Coloca ele de bruxo, fala, agora você vai aprender. E o ano que vem teremos Guarani e Ponte na Série B, hein? Imagina o Richardson no Guarani e o Rodrigo Benja, marchando. Benja, não sei se você tem alguma informação, Benja. Confere essa informação de que o PVC tinha passado aí na semana passada. Que é interesse do Corinthians envolver o Luca numa troca pelo Júnior Tavares? Eu desconheço essa troca. Agora, tem um negócio. O Fábio Carilli, ele está fazendo uma coisa parecida com o Tite. Ele quer jogadores que estão desacreditados. Então, se chegar jogador que está meio, ninguém quer o caramba e oferecer para ele, a probabilidade dele pegar é enorme. Agora, trocar Luca por Júnior Tavares... Aí tem que dar aí o Leco tem que fazer uma estátua do Leco no Morumbi, né? Mas eu tive uma informação, troca, Benja, que isso não procede, viu? Então, é uma troca sem o menor cabimento. Aí, mano... Mas o Corinthians, ele quer o Reinaldo, viu, Sombral? O Corinthians, ele quer o Reinaldo. Não sei se vai envolver, talvez, uma troca com o Luca. Mas o Corinthians, ele tem interesse no Reinaldo. É. O Zé Fontinha passou aqui pra mim que essa troca não vai acontecer. Lógico. Eu acho que se tivesse a vontade... Eu li um suposto perfil que seria da mãe do Júnior Tavares. Muito P da vida. Ela chegando assim, mas nunca que filho meu vai jogar no Corinthians, nem sobre o meu cadáver. Que cadáver. Isso? Quem falou isso? Então, é que tá, Sombra. O Júnior Tavares... Quem falou? E ela é a mãe do Júnior Tavares. É, o Júnior Tavares, ele fez um ano... Ele fez Corinthians nem sobre o meu cadáver. O Júnior Tavares... Interna essa véia aí. Essa mãe tem que ganhar um presente. Interna essa véia aí. Essa mãe tem que ganhar um presente, cara. Olha, mas com todo respeito, eu não trocaria. Por quê? Porque vai levar na casa de repouso que o Júnior Tavares vai ter deixado ela. Ô, juiz! O Júnior Tavares, acho que é um menino que tem potencial. Sim. E ele, esse ano, ele foi mal em alguns momentos... Mas não merece pagar esse castigo, né, mano? É um ano muito conturbado e pagar esse castigo não seria legal. Pois é, jogar no campeão brasileiro aí, ô palhaço. É, vamos ver se recebe no campeão brasileiro. Legal é brigar pra não cair. Ô, Domênico, legal é brigar pra não cair. No campeão brasileiro. Não, legal é brigar pra não cair. Não, legal é torcida na porta do CT. Brigar pra não cair e cair. 2007, você tá falando com relação a quem? Você tá, tá querendo atingir aqui o Atlético Paranaense, tá querendo falar do Atlético Goianiense, tá falando do Havaí, tá falando do Vitória, não sei. Mano, fala do McDonald's, no Paulista, irmão. Caíram no Paulista, mas vou falar do McDonald's não caiu no Paulista, então eu falo do McDonald's, galera. McDonald's, todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada, hein? Segunda-feira, cara, segunda-feira é dia de bater aquele bate-papo sobre o final de semana. Saber quem pegou quem, qual balada rendeu, qual balada não rendeu. Mas no McDonald's, galera, é dia do triplo crispy bacon. São três hambúrgueres, bacon crocante, queijo cheddar, cebola crisp, ketchup e mostarda. Olha só, hein, que top. Deu água na boca, não deu não? Então aproveita e passa no McDonald's, cara, porque hoje tá custando apenas R$8. E pra deixar ainda mais top, ainda mais gostoso, peça o acompanhamento de Mac fritas e bebida por apenas R$19,90. Deu uma fome aqui, Motinha. O bagulho é o seguinte, bom, hein? Fala sério, cara. Meu Deus do céu, agora temos aqui 7h34, cara. Eu com essa fome aqui de matar o mendigo, cara. Falando agora do triplo crisp bacon, meu Deus, vou passar agora. Não vou nem terminar o programa. Manda a Thaís ir lá, ó, manda a hospedeira ir lá pegar pra você. Não, ela tá em São Paulo hoje. Aê, já tô sozinho aqui no Rio. Mas é isso aí, galera. Ó. Clássico do dia, McDonald's. Hoje é dia de triplo crispy bacon. Muito bom. Eu sabia que o cara não tava feliz à toa, né? Tá sorrindo. Esse é o Estádio 97 da Energia. Você também no oferecimento do Buscapé, Dodô. Ah, Buscapé. Você sabe que final do ano tá chegando. Você precisa lá no Buscapé. Quem que tá valendo mais? É quem tá custando mais? É o Luca ou o Júnior Tavares? Putz. Você é louco, filhão. Você é louco. O Lucas, se ele amputar duas pernas, aí ele vale mais que o Júnior Tavares. O Júnior Tavares é mais novo. Pelo que a mãe falou, Júnior Tavares. Vale Júnior Tavares, é. Porque a mãe é sensacional. O problema é que o Júnior Tavares é total flex, velho. Olha aqui, ó. Ei. Final do ano chegou. Na verdade, chegou, gente. Chegou, tá batendo nas portas aí em dezembro. Chegou, aí, chegou. E com ele chega também o tão esperado 13º, minha gente. E é claro que a gente quer aproveitar a grana extra ao máximo, não é verdade? Você quer, por exemplo, comprar melhor e fazer cada real que você ganha valer mais. Então faz assim, ó. Dá um busca no Buscapé. Sabe por quê? Por quê? O Buscapé, ele junta em um só lugar todas as grandes lojas para você comprar aí milhares de ofertas e achar sempre o melhor preço de tudo, sem você precisar perder tempo de site em site, ficar abrindo aquelas janelinhas, sabe? Um monte de janelinha, você abre, olha uma, olha a outra. Não precisa disso, porque num mesmo site, no Buscapé, você vai encontrar tudo. É rápido, é prático, é seguro, meu amigo. E no Buscapé, olha, tem de tudo mesmo. Por exemplo, celular tem, TV, eletrodomésticos, notebook, produtos de A a Z, meu amigo. É isso mesmo, acesse buscapé.com.br ou você pode baixar o aplicativo, que é grátis, viu? Baixa aí, ó, tá todo mundo baixando aqui, ó. Tô vendo todo mundo no celular, ó. Todo mundo no celular. Eu já baixei. Todo mundo baixando aí o aplicativo do nosso Buscapé. .com.br para fazer o seu 13º valer mais. Então faz assim, ó. Dá um busca. Esse é o Estádio 97, também no oferecimento de Extra. Vai ter futebol, vai ter cerveja Mistel, vai ter futebol, vai ter Extra Gol, vai que você pode. Beba com moderação. Também no oferecimento de Stella Barros Turismo, o maior país do mundo, recebe a maior paixão do planeta, você na Rússia, com a Stella Barros Turismo. Troca de óleo, filtro de óleo de combustível por apenas 3 parcelas de R$ 59,00 só nos distribuidores Ford. E olha, devido a inúmeros pedidos, o Domênico, como ele não chegou a ver a cena ontem jogo... Não vi a cena. Agora o Mota e o Vieira vão fazer a cada um... Reproduzir. O dedo. Vão reproduzir. Vieira, por favor, você Vieira faz a parte do Trellis. Vem a pau, você é louco. Ah, eu vou perder a mão, velho. Que isso? Nossa. Eu vou te falar. E se, eu fizer, aí, véio, e se eu fizer o inverso, velho, eu perco o dedo, porque parece o Walking Dead, tão fedido. Vai dar uma... Ô, Mota, pra dar uma dedada no Vieira, tem que ser com uma britadeira. Pô, isso aí dá pra bater palminha ali dentro. Que isso? Eu vou mostrar aqui a dedada pra você, ó. A Xamu, velho. Nossa senhora. Vamos pro telefone, senhora, porque agora é hora do momento. Agora é hora do momento sem parar, um jeito novo de comprar. Pegue no display, pague no caixa, ative onde quer que esteja, sem parar sua vida no seu tempo. Não dá uma dentro, não vou xingar pra não ofender um jumento. É meio assim. Que isso? Comedor de alfafa e capim. É teu pai. Que não é tão que ruim. Isso? Não tem culpa em ter nascido assim. Nossa, é ruim, hein? Ser burro nessa idade não é normal. Meu. Mas o moto é tapado demais. Vai, seus bichos. Tá maluco demais. Que é isso? O sombra parece que aumentou lá. Agora o narigudo tá bem, velho. Alô? Lucasinho acertou o pré-contrato agora de tarde com o Palmeiras. Né? A turma tava lá, a turma toda tava lá. Quem? Lucas Lima. Inclusive o pai do Neymar tava lá também. O segundo Caio Ribeiro assina amanhã. Ah, mas foi muito rápido a negociação, né? É, nossa. Estavam esperando o aval do Roger Machado. Uhum. Exatamente. Do nada, né, Vitor? Que bobagem. Alô? Alô? Quem fala? Ô, Domênico, boa noite. É o Durval. Ô, Durval, tudo bem? Bem, graças a Deus e vocês. Aí, fazer o quê, né? Bem. Ô, Dodô, você tá feliz com a contratação do Lucas Lima? Não. Por quê? Porque é jogador descompromissado. Palmeiras tem um monte de jogador... Mas calma, dá tempo ao tempo. Palmeiras tá cheio... dá tempo ao tempo, sim. Acho que no começo Palmeiras ele vai tá jogar muito. Palmeiras tá cheio de jogador descompromissado. Vem no começo mais um. Ele vai jogar muito, né, Domingo? Olha o que ele fez com o Santos, Benjamin. Mas se ele der o Valdívia, quem pô? Quem me garante que ele não pode fazer a mesma coisa com o Palmeiras? Fala baixo pra acordar o beijo, por favor. Ele tá dormindo lá. Tá dormindo. Brincadeira. Ué, mas vocês exaltavam tanto o Valdívia, mais descompromisso que o Valdívia. Não, mas você fala que ele é descompromissado também. Aliás, hein, aquele vídeo que vocês postaram no nosso grupo do Valdívia tomando um pontapé, hein? Mas ali foi faz tempo aquela cena. Ah, foi não faz tanto tempo assim, não. Domênico, você preferiria ver a volta do... Ô, Dodô, você preferiria ver a volta do Valdívia ou o Lucas Lima? Nenhum dos dois. Não, tem que escolher porque, um. Não, nossa, não dá, Benjamin. Não dá, nenhum nem outro. Se tiver no penhasco o Valdívia e o Lucas Lima, você salva quem? Valdívia. Por quê? Por quê? Não, ele já ganhou o título pelo Palmeiras, o que o outro fez? É gratidão? É, pela gratidão só. Mas só ele salvaria por isso. Fazer ele não gosta. Você é contra o Lucas Lima? Não tem que salvar um? Ele você foi pra salvar um, você não gosta do Lucas Lima, gente. Não é que você é contra o Lucas Lima porque ele ficava tirando sarro no Twitter. Também. É mesmo. Também. Ah, coitado do menino. Né? Coitado por quê? A torcida vai lembrar sim disso. Procurou, ele vai ter que... Ó, Júbrio, Benjamin. Nossa, vai, que feio, vai Dodô. Ter... Você tá não fazendo... Não, não é feio, tá não. Jogando a torcida do Palmeiras não, contra o Lucas ele Lima. Vai ter que, ele, o Lucas Lima vai ter que jogar muita bola. Mas vai ter que jogar muita bola pra torcida do Palmeiras gostar dele. Também acho. E eu duvido que ele vai jogar essa bola toda. Vamos falar com o Durval aí, ó. E o Palmeiras não precisava de Lucas Lima. O Palmeiras tem... O Palmeiras tem o Moisés e tem o Guerra. Não precisa de Lucas Lima. Alô? E agora tem Roger Machado, a dupla que você queria. Roger Machado e Lucas Lima. Roger Machado. Quem fala? Roger Machado. Oi, é o Durval. Ah, é o Durval. Durval do quê, Durval? Durval Gonçalves Capela Filho. Capela Filho. Quantos anos você tem, Durval? 42, Dodô. Olha, 4.2 hoje, segunda. É, mas segundo o Motinha, chegou na capela, tem que ajoelhar e rezar, velho. Ah, sempre. Sensacional. Sempre. Trocadilho, nota 6. Você deu 6 tá pra isso. Ótimo, 6 passa. Você viu que não foi um trocadilho, né? Não foi um trocadilho. 6 tá bom. Tá piorando isso aí. Não foi, né? Ele brincou com a capela. Capela, ó. Ele brincou com a capela do nome pra rezar. Quem mandou? Foi legal. Quem mandou o pai dele botar o nome de capela? Né? Cada dia tá pior isso aí, hein? Tem culpa. Você reparou nisso também? Tá pior. É. A pancada do começar a dar nota pra decreto. Tá novo ali, olha lá. Viu? Vou começar a dar nota pra decreto aqui também. Não, eu falei. Nossa! Vingativo, hein? Vou começar. Ultimamente tá bem fraco. Vingativo, hein? Eu falei que tá pior a nota. Ah, pô. A nota deveria ser maior. Os caras tão mandando. Agora, ô Dodô, o Lucas Lima vai pegar 10 da camisa 10? Que pode fazer, sei lá. Ah, vem pra ser titular. Vai tomar a camisa do Moisés, vai dar a ingresia aí também. Gente, o cara não vai pro Palmeiras, ganhar uma bela de uma grana. Camisa 33. Não, o número não interessa muito. Hoje todo mundo fala em ser o 10. É, mais uma dezinha, né? Faz bem pro Ego. Faz. Uma dezinha. Ô Sobra. Oi. Ele vai chegar a usar a 10. É. Aí quando ele marcar o décimo gol, ele vai falar: porra, velhinho, não vou ter me dar guia. Quer apostar? Aí ganha o coração, é. Não, mas, ô, Benjamin, olha só. O Domênico é modinha, é isso que vocês estão falando? Só um minuto. A partir do... Eu não gostei. Falou pra mim se eu queria o Lucas Lima no Palmeiras. Não contrataria, não queria. A partir do momento que ele assina pro Palmeiras, é lógico que eu vou torcer pro cara fazer gol. Claro. Ué, eu vou torcer pra ele ir mal. Bom, eu vou falar... É brincadeira, vocês. Depois que o Dodô falou que dedada é normal, eu também... Só que assim, o Lucas Lima vai ter que jogar muita bola, velho. Tô falando sério. Muita bola. Bom... Em todo jogo, viu, seu Lucas Lima? Todos os jogos, não é um jogo fingir que jogou. A torcida vai lembrar, viu, seu Lucas Lima? Isso que ele não vai torcer contra o cara. Vai ser um inferno, vai ser um inferno. Ué, mas ele tem os motivos dele. Ô, Durval, Durval, qual que é o bairro aí? Qual que é o bairro? Ah, esse aqui é o bairro que o Benjamin gostaria de morar, hein? É, é a Moca. Morra, Belo! Morra, Belo! Aí eu queria morar mesmo. Amigo. A Moca Style, velho. É onde o mano vai morar. É. Eu tô ali no. É Vila Carrão. É. Quase perto do Guilherme Esperança. É Moca lá. O cara trocou a Vila Maria pela Vila Carrão. Não, você tem Carrão, a Vila ainda é, não. É, lógico. Ele trocou. Não, quase ali perto de Guaianazes, irmão. É, é onde a Chamu mora. Não é um mora. Carrão, não, são dois, viu? Dois. É onde a Chamu mora, eu né? Sou Moca, viva Moca. Tá velho. Bom. E o time? Time. Ah, Coringão, né, Domenico? Ah, Corinthians, Coringão, Coringão. Vamos ver se é mais um ingrato aí que vai chegar. Ô, Durval, antes da gente falar aí da questão do Pablo, eu tenho algumas informações aí do Coringão. É, tem dois jogadores aí que podem deixar o Corinthians aí. O Maicon pode estar acertando com o Torino, da Itália. Maicon. Inclusive, um outro jogador do Corinthians que pode estar indo aí pra Sampdoria. E o Ale vai dar chilique agora, Romero. Romero pode ser que vá jogar na Sampdoria. A Sampdoria é tem interesse no futebol dele. Mas que modalidade? Hockey no gelo? Alguma coisa? Não, não. Isso mostra o talento do jogador. É, uma informação importante aí também para a torcida do Corinthians, Durval, é que houve já uma conversa aí pela permanência do Jô pro ano que vem. É, pessoas ligadas ao futebol do Coringão aí já teriam conversado aí mesmo com o Jô, que era um cara aí que tava meio, pô, não sei se fico, não sei se vou. Ele já declarou recentemente que ele gostaria de jogar Libertadores e houve uma conversa aí para que ele fique no Corinthians aí para a disputa da Copa Libertadores ano que vem. E dá para acreditar nisso? E o Gabriel. Então, RG, é que se pinta uma proposta aí, sei lá, de 20 milhões de euros para o Jô, com 30 anos de idade, como é que você segura? Não tem jeito, você libera. Mas não é por qualquer tinguá que o Corinthians vai fazer negócio para liberar o Jô, não. Assim como o Cássio e o Rodriguinho também. É, e tá chegando aí para reforçar o time, ô Durval? Graças a Deus, diante do que a gente viu aí, pelo menos o que o cara me trouxe de informação aí, o jogo permanece pro ano que vem. Porque o Júnior Dutra tá fechando o contrato de 2 anos com o Corinthians. Junto com ele aí tem o Zé Rafael, que tá bem encaminhado aí, já tá engatilhado aí pra quando terminar o Campeonato Brasileiro, vai acontecer a eleição aí no Bahia, acho que dia 9 de dezembro, e depois disso ele já pode ser anunciado, inclusive o próprio René Júnior volante também. E tem o Marlon, um zagueiro da Ponte Preta, junto com o Messias também, que é zagueiro do América Mineiro, que teve a melhor zaga da Série B. O Corinthians tem interesse aí nesses jogadores aí. Tá de bom tamanho pro ano que vem ou você acha que precisa reforçar com nomes de peso? Não, eu acho que não, mano. Eu acho que o Corinthians tem feito um trabalho bem interessante aí, com jogadores até que não são muito conhecidos, jogadores que não são medalhões. O Corinthians tem tido muita felicidade aí, tanto assim com o Tite, tá sendo com o Carilli. Agora, só o que preocupa um pouco é a saída do Arana. Então, se repuser um jogador à altura do Arana, e se mantiver aí o Maicon, e se o Romero não serve, apesar do Alê falar tanto do Romero, o Romero realmente ele não é um craque de futebol, todo mundo sabe disso, mas ele se tornou uma peça fundamental para o time. Ele é um cara que ele apoia muito bem, tanto na parte defensiva, quanto na parte ofensiva do time. Então, o Romero, hoje, ele é uma peça. Se ele se ausentar do time, vai ser sentida a ausência dele. Estou contigo. E do futebol brasileiro, não é só do Corinthians. Que a gente é carente de craques. Não, verdade. Olha, você gostaria de ter o Romero no seu time, nossa. Você não pode ter ninguém. Eu até tenho um WhatsApp, um áudio para vocês, falando sobre o ato que aconteceu ontem, porra, lamentável. Alô? Caiu. É exatamente o termo que eu usei, até conversando com alguns amigos, sobre o que esse cara fez. Esse cara é um cara sujo. Sujo, porque cometer o ato que ele cometeu, ter a atitude que ele teve, porque ele, primeiro que ele desrespeitou um colega de profissão. Segundo, que ele pode ter desrespeitado um possível pai de família, né? E ele feriu, porra, a honra de um homem. Isso não se faz. Se você quiser usar aí artifícios e artimanhas dentro do campo para descontrolar o seu adversário, para fazer qualquer coisa que o leve a perder a cabeça, isso, tudo bem, é válido. Mas esse tipo de atitude, esse tipo de covardia, de sujeira, eu sou totalmente contra. Discordo totalmente com o que esse cara fez. Ô Durval. Concordo. E o Rafael Arada mandou aqui pra gente no Twitter que ele fez uma entrevista aí, o Fred lá do Desimpedidos, lá falando que o Rodrigo tem como praxe fazer isso aí. Inclusive o Fred lá, que o centroavante que tá no Atlético Mineiro, falou que ficou puto com ele já por causa dessas atitudes dele aí. O próprio Rodrigo... É um cara, no mínimo, de caráter duvidoso, né? É um cara que, pô, não dá pra ter a confiança de ninguém. Eu... E se vocês permitirem mais uma coisa sobre o Pablo, eu ouvi o que o Benjamin falou, respeito a opinião do Benjamin, mas diverge da minha. Eu acho que o Corinthians tem, assim, total direito de excluir o Pablo da festa do título, como fez. Porque, na minha opinião, né, o Pablo, com os empresários dele, eles fizeram um jogo muito duro que seria desnecessário fazer para esse momento. Quem era o Pablo antes de vir para o Corinthians? Sim. Bom, um bom jogador, um excelente jogador. Mas no Brasil, quem conhecia o Pablo? Qual que era a vitrine que ele tinha no futebol brasileiro? Nada que deu no Beira-Rio. E aí, por causa disso, você esquece o que ele jogou no campeonato inteiro. Mas ele veio pro Corinthians ganhando menos. O Corinthians não tem que ter gratidão com ele. Por quê? O Corinthians pagou. O Corinthians deixou ele pagar salário para ele? O Corinthians Durval. Não, os prêmios ele tá deixando, né? É obrigação do cara. É obrigação do cara. Vai pagar no final do ano ali. Pelo que esse cara ganha pra jogar. Todo jogador de futebol tem que, por obrigação, deixar o sangue em campo, o pedaço do corpo em campo. Eles ganham muita grana. Eles você me ouve? Tá ouvindo. É obrigação. O Sofiane Augusto ganhou o salário e não entregou nada. Ô Durval, eu só quero corrigir um negócio que você falou. Eu não dei uma opinião, eu dei uma informação. Uhum. Eu não dei opinião. A minha opinião é a consequência da informação que eu dei. A minha opinião em relação a ele não jogar ontem, eu acho um absurdo. Agora, a informação que eu dei é que o Corinthians não queria ficar com o Pablo. Tá. E eu tenho 100% da convicção do que eu estou falando. 100. O Corinthians não queria pagar 3 milhões de euros pelo Pablo. Quem quiser acreditar, acredita. Quem não quiser, tem todo direito. E eu já perguntei aqui, se tivesse valendo o título, o Pablo tinha jogado. Então tinha. Não vem com essa conversinha aí. E outra coisa, todo mundo trabalha para ser reconhecido, recompensado. O Pablo veio numa situação, agora que ele fez um grande campeonato, jogou muita bola, ele tá numa outra situação. O Corinthians não quer pagar, como disse o Beja, ele vai procurar outro clube para trabalhar, pô, como qualquer um. Agora, não deixar o cara receber uma medalha e tirar uma foto? Sacanagem. Pô, isso é brincadeira. Isso. Ô, Durval, um abraço pra você. Obrigado pela participação aqui no Momento Sem Parar, tá bom? Valeu, Sombra. Obrigado. Deixa eu só deixar registrado com você o seguinte, Sombra. Hoje, o brasileiro, hoje em dia, é um povo, a gente sabe, muito sofrido, né? Então, parabéns pelo programa que vocês fazem. Vocês tiram um pouquinho desse sofrimento que a gente vive no dia a dia. Valeu. Vocês fazem... E a gente esqueceu um pouquinho de tanta sacanagem que acontece com a gente aí no dia a dia, que esses vagabundos que estão lá em cima cometem. Então, parabéns pelo programa, vocês aí enobrecem o dia a dia da gente. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, valeu, viu, Durval? Valeu, cara. Muito obrigado. Valeu, um grande abraço. Ah, deixar um abraço para todos os meus Durval. Amigos aí, integrantes do grupo de WhatsApp Pereira Democrática. Um abraço para todos. Tá bom. Valeu, cara. Valeu. Tchau. Valeu, um abraço. Segundo ouvinte, no momento sem parar ainda mais fácil, compre seu sem parar em um dos totens espalhados por shoppings e lojas de conveniência. Toca as Drubal! Este ano aí tem duas vivas que no Rio resolveram morar. Nossa, que isso? Ah, é o cambada de couro. Encontraram isso. Uma forma de amar. Cara, ele vai morrer, né? Mano e Benjamin. Dividindo o mesmo lugar. Nossa senhora, que deitada. Deu outra motada. Idiota. E pra dar em sim a caguetou. Que isso? Tá morrendo, safado. Lá em cima, hein? Romance chegou. Nossa. Ai. É isso aí, minha amiga. Nossa senhora. Alô. Quem fala? Gustavo. Ô, Gustavo, tudo bem? Beleza. Gustavo, tanto de você. Nossa, que filha da mãe. Olha, hein? Que deitada que ele deu. É Gustavo do quê? Gustavo Neves Silva. Silva, e quantos anos você tem? 31, Dudu. 3.1 RG número 2. Ah, mas aqui só tá fazendo um pouquinho de chuva, neves ah. nada. Ah, ah, sensacional! Neves nenhuma, RG. Você deu a volta por cima, hein, RG? Tem neves nenhuma. Se arregaçou agora. Eu tô indo embora. Como assim, embora por quê? Mas não dá mais. Por que vai embora? Volta, Paulinho. E se quiser, podemos cantar também, Tim Maia. Ah. Gustavo tanto de e você, Gustavo tanto de e você. Alô, ô velhinho, e qual que é o bairro aí? Anãozinho engrossando a voz. Bairro tá tua pé. Ah, RG. Tatu de carro, você já, tem, já viu aí? Sensacional. Olha, eu vou dizer, é sensacional. Tatu a pé, é, pô. É. Tatu de calça? É. De carro? Vamos se informar. Ah, do a pé? Vamos limpar o ouvido, né? Vamos limpar o ouvido, né? Esse fonezinho aí, é, né, de 1930. É que a tampa e do o time, irmão? Ali tá caindo. O time é Coringão, Dudu. Xiii! Ah, Coringão, mais um. Tem dinheiro pra Libertadores. Mais um ingrato aí, vai. Você é do time Pablo ou você é do time Benjamin? Não, acho que o Pablo tinha que receber o troféu. Não, o troféu tem que receber o Corinthians. Incoerente. Não, peraí. É, o Pablo não receberia o troféu. Quem recebe o troféu é o Corinthians, cara. O Pablo receberia uma medalha como ele vai receber no Sedex, velho. Sim, não, que quem galera, não, manda por PAC também. Ah, que horrível, manda por PAC. Vou tirar foto. Mas o Gustavo. Manda por carta registrada, irmão. Ah, mas o Corinthians é assim, Sombra. Corinthians é assim. Ou tá com a gente ou tá contra nós, irmão. O bagulho é louco, mano. Não, acho que ele tinha direito de não renovar, o Corinthians tinha direito de não renovar com ele. Que ingratidão. Só que ele tinha que ter o direito de ir lá receber o troféu que ele jogou pra ganhar. Nossa, jogou tanto quanto o Jô, não jogou lá, Gustavo? Exatamente. Jogou igual todo mundo que tava recebendo. Mas peraí, irmão, o negócio seguinte, deu, não, é o seguinte... O ouvinte deu não, uma mundo, sova no mano mundo, e no... Não, pelo contrário, pelo contrário. O Giovani Arbusto não jogou e recebeu. É, e aí? Ô Gustavo, mas a parada é a seguinte, cara. Eu entendo aí, a diretoria do Corinthians ter se sentido, talvez, aí, não vou dizer traída, porque o Benjamin ele trouxe a informação aí de que a diretoria do Corinthians aí não fez questão de ficar com o Pablo. É, lá. Mas diante de tudo que aconteceu, por exemplo, essa semana... É, notícias de que o Pablo teria sido oferecido para o Palmeiras, notícias de que o Pablo já estaria certo com o Flamengo. Isso daí não foi novidade, já no sábado de manhã, quando o Pablo foi afastado. Essas notícias aí elas já estavam pipocando na mídia durante a semana inteira. É, inclusive dizendo aí, tinha gente que falou que o Pablo já teria até assinado o contrato, acho que na quinta-feira com o Flamengo, ou na sexta-feira com o Flamengo. Então, querendo ou não, Gustavo, se o Pablo vai ontem para a Arena Corinthians, um momento que tinha tudo para ser de festa, eu acho que poderia ficar até um momento até delicado e um momento até ruim para ele próprio. Era um clima hostil. Então, os torcedores iam começar a xingar o cara, ele sabe? Era um negócio muito. Mas a diretoria complicou a situação, né? A diretoria complicou a situação divulgando que não ia renovar e tudo. Se a diretoria não falar nada, o cara ia lá pro estádio a receber. Hoje divulga que não ia renovar e tava tudo certo. Mano, não esperou segunda-feira. Mas, ô Mota, esse tipo de coisa aí, ela acaba vazando. Independente da vontade dos outros, cara. Mas o Lucas Lima tava vazando que ele tava acertado com o Palmeiras e só falaram hoje. Tá vazando que ele tá acertado com o Palmeiras já faz tempo. Ô, mano, baseado naquilo que o Benjamin falou, que na verdade, desde o princípio, a diretoria do Corinthians nunca quis adquirir os direitos econômicos do Pablo, mano. Mostra que a coisa foi totalmente mal conduzida e acabou se criando um cenário para jogar a torcida contra o jogador. Para ele ficar... É, exatamente. É, mas, ô Sombra, eu vou te falar declarações aí do empresário dele, independente do que o Benja lá trouxe de informação. E você ele insiste e não dá crédito ao Benjamin. Não, pelo contrário. Eu conversei com o Benja já. Mas, Sombra, se a gente parar para analisar as declarações que o empresário deu, falando que ele queria aí 40% das luvas do jogador atreladas ao salário e o restante na CLT também. Não, o empresário como é que você dele faz um negócio desse, cara. O empresário dele também fez um péssimo negócio. É que o Corinthians só foi na onda e acabou estragando a situação mais ainda. Vai ver, o cara vai desembarcar no Palmeiras e no Flamengo. O negócio é o seguinte, ô Gustavo, eu acho que em determinado momento faltou também para o jogador tomar a frente da situação. Pra que ele pudesse. Sim, desde o meio do ano tá falando de renovação e o empresário dele tá forçando uma situação que sabia que não ia acontecer. Ele tinha que ser tomado à frente e pronto. O empresário do cara não tá forçando uma situação, gente. Bom, deixa, não adianta falar. Mas isso é parte da negociação também. O cara pode exigir o que quiser, né? Mas eu não tô bravo com o Pablo. Tem corintianos aí que estão xingando o Pablo. Ah, não sei o quê, mercenário. Cara, o clube tem o direito de não renovar, assim como o jogador tem o direito de escolher um outro clube que ele queira. Então a situação é a seguinte, o Corinthians ele tem que começar a pensar no futuro. O Pablo já é passado, cara. O Corinthians tem uma Libertadores para disputar o ano que vem. Foi uma atitude tão errada. Foi uma agora já foi uma situação mal feita e vai ficar assim, paciência. Agora foi, não tem mais o que fazer. É verdade, foi uma atitude tão errada, foi uma atitude tão ingrata, que hoje era para estar discutindo tantas outras coisas da festa, do título, e tá o dia inteiro todo mundo discutindo por que que o Pablo não jogou. Desde hoje estou falando disso. Foi uma atitude totalmente equivocada. Totalmente equivocada, amigo. Pode podia falar ter sido tratado de um jeito bem melhor, com certeza. Lógico. A coisa foi conduzida para que terminasse dessa forma. Para gerar dúvida, tá vendo? Mercenário. É ele que se dane. Aí amanhã o cara vai jogar contra o Corinthians, vão xingar o cara. Tá errado. Eu acho que tá errado. Mas, por exemplo, o Guerreiro, quando saiu o Motinha do Corinthians, ele não foi nem relacionado para aquele jogo contra o Palmeiras aí na semifinal do Paulista, que terminou nos pênaltis ali e tudo mais. É, me desculpa, mas o Guerreiro, ele saiu do Corinthians hoje pela porta dos fundos, sim. O Pablo não. O Pablo não. O Pablo, ele tá saindo aí de uma situação talvez não das melhores. Ele saiu pela porta da frente. Mas o Benja, peraí. Mas não houve com relação ao Pablo, Benja. É, isso daqui duas semanas ninguém vai estar falando nada a respeito do Pablo. Bom. Mano, e o cara não tá na foto da taça, pera, gente, mano. Pera. Eu duvido que o Pablo, ele tá assim, porque a foto da taça foi no jogo contra o Fluminense. Não, senhor. A foto foi levantar ontem. Fizeram outra ontem, mas já tiraram também pra aquele jogo do Fluminense. O Corinthians jogou muita bola, mas acabou a relação. É igual o Pablo, mas não sei o quê, você terminou o relacionamento com a menina, mas ela sabe que a tua avó cozinha bem, ela fala, posso ir no Natal na tua casa? Mano, não vai, irmão. Não vai. A relação pode terminar, mano. Mas você tá fazendo. Você tá fazendo de uma forma, parece que você tá advogando pro Corinthians. Pelo contrário. A relação acaba. Isso não tenha dúvida. Mas é uma relação que poderia ter acabado de outra forma. O Guerreiro não tinha como acabar bem depois do que ele falou. Agora, do Pablo é diferente. E vai chamar a torcida do Corinthians de ingrata com relação ao Guerreiro? Não, que se ele. Também. Não tirando o cara de ontem. Tá desviando, hein? Bom, isso não se faz. Esgotado. Gustavo, um abraço pra você. Obrigado pela participação aqui no Momento abraço. Sem Parar, tá bom? Pode mandar abraço aí. Manda aí, Gustavo. Manda um abraço pro meu irmão, que deve estar ouvindo vocês todo dia também. Um abraço pro pessoal do Intervalor, que já tá mandando mensagem aqui, falando pra mandar abraço. Boa. E pra galera do Aliás, que é o grupo do WhatsApp, tá uma galera que ouve aí. Um abraço pra vocês estão pagáveis. Valeu. Boa, velhinho. Obrigado. Valeu. Vamos lá, terceiro ouvinte no Momento Sem Parar, rapidinho. Sem parar, você pega, paga no caixa ativo e está usando. Sem parar a sua vida no seu tempo. Toca, Zrubal. Domínio, essa pra você que gosta de Tchacabum. Tchacabum. Tchacabum. Tchacabum é bom. Tem que nadar pra jogar naquele chiqueirão. Olha. Jogar um pouco já indo daquela jossa. Sorte que o peixe é o rei da natação. Comemorar, revendo o gol do meu capitão. Capitão Mark vem dançando com a galera nessa freguesia que é pura emoção. Olha a naba, olha a naba, olha a naba, naba, naba, olha a naba, naba, naba, olha a naba, naba, naba, olha a naba, chupa, Dodô! Ai! É o chefe? Deixa eu avisar o chefe. Coitado do chefe. A última vez que eu avisar ele. Chefe, teu negócio não é cantar, velho. Mas cantou bem. Cantou bem onde? Pobre Epson também não é cozinhado. E o chefe, viu, eu quero desejar sorte pra ele. Por quê? Não é? O negócio dele não é cozinha? Ele é o único que vai fazer a terceira cirurgia bariátrica. Um abraço. Alô? Terceira. Alô? Quem fala? Bruno. Ô, Bruno, tudo bem? Beleza, e você, Dudu? Boa, Bruno do quê? Bruno de Moraes Lima. Quantos anos, Brunão? 28. 2.8, RG. Mas ele, Domênico, não pode demorar, velho. Tem que ir rápido. Mas aí é sensacional. Quero ver a nossa agora. Agora quero ver. Quero ver sua lei. Oliveira. 10. Eu já desisti. Fala aí. Foi, desistiu. Vai tá uma merda. E o bairro? Jardim Peri. Jardim Peri. Zona Norte. Jardim Peri, velho. Era vizinho do Domênico. Era Jaçanã. Zona Norte. Jaçanã. Moro em Jaçanã. Não dá, não dá. Oh, e qual que é o time? São Paulo, lógico. Ganhamos ontem contra 13 jogadores do Coritiba. Com certeza. O São Paulo, além de pegar o Coritiba na zona de rebaixamento, ainda teve que lutar contra a arbitragem. Ontem apareceu o Coritiba. Né, com certeza. Corintiba. É, contra o Santos também, Bruno, aqui no Pacaembu. Não sei se vai lembrar, o São Paulo ganhou aquele jogo 2x1. Mas esse Daronco, esse infeliz, ele já não tinha marcado um pênalti em cima do Marcos Guilherme também, cara. Verdade, verdade, bem lembrado. Né, esse cara, o São Paulo tinha que fazer um ofício. Um ofício não, um boletim de ocorrência na CBF pra esse cara não apitar mais jogo. Ah, mas é verdade, mano. O nosso presidente é um banana. Tinha que fazer um boletim de ocorrência pra esse cara não apitar mais jogo do São Paulo. Ninguém falou nada ontem, não teve um diretor do São Paulo pra falar nada. Olha, raramente vocês vão ficar justificando o resultado por causa mas de olha, ontem foi erro de arbitragem. Mas ontem foi ridículo, né? Ridículo, cara. Eu ridículo. Nunca vi isso. Eu sou Domênico! Nossa! Ai. Olha aí! Vem aí que a gente dá um jeito. Cadê o cara que é todo... Ai, minha mulher, eu sou casado, lá, lá, lá. Ele volta as origens. Mas a moça tá pedindo lá. Ai, pediu, então... Vai. Mas aí é quebra-galho. Ah, então tá bom. Ô, Bruno. Sim. Comenta-se que São Paulo tem interesse no Vitor Ferraz, lateral direito do Santos Futebol Clube. Nossa. Olha, qualquer lateral que chegar no São Paulo hoje joga, viu? Pra falar a verdade. Nossa. Verdade. Se pudesse escolher ele ou Marcos Rocha, quem você preferia? Ah, o do Santos, Vitor Ferraz, acho melhor. Pô, Marcos Rocha disparou. O Marcos Rocha só presta pra jogar bola na área, gente. Me fala um cruzamento que ele deu pra gol. Você tá brincando. Só jogada. Para. Você tá de brincadeira. Joga muito, mano. É assistência de lateral, para, gente. Depois dessa, valeu pela participação, irmão. É nóis. Obrigado. Um abraço. Abraço. Né? Chupa, Paulão. Vamos se chupar. Chupa, Domênico. Chupa, mano. Traz ela aí. Que, traz essa aí que falou. Corinthians. Ó, o Corinthians é octa campeão brasileiro. O Corinthians é octa campeão brasileiro. Não excluam o título de 2008. É o que a RG fala aqui. É verdade. Eu canso de falar isso. RG. RG vai de treina, meu irmão falou aqui, ó. Olha, RG só de treina. Valeu, um abraço. Traz ela aqui, meu amigo. Vai, Popó. Traz ela aí. Traz ela aqui, a gente dá uma medida. Esse foi o momento sem parar. Agora você encontra o Sem Parar em displays e totens. São mais de 1000 pontos de venda. Quando encontrar um display, pega a embalagem do Sem Parar, pague no caixa. E o valor pago vira créditos para você sair usando. Nos totens é tão fácil quanto. Você acessa o totem, digita seus dados e os do veículo. Espera o sistema desbloquear o Sem Parar. Isso leva poucos minutos. E pronto, é só sair usando. Até na hora da pressa, o Sem Parar ajuda a resolver sua vida. Simples assim. Sem Parar, agora vende de um jeito diferente. Vai lá no site semparar.com.br/pontos-d-venda. E encontre o Sem Parar mais perto de você. Sem Parar... sua vida no seu tempo. Troca de óleo, filtro de óleo de combustível por apenas 3 parcelas de R$59 só nos distribuidores Ford. E para você que pretende ir à Rússia, oh, que beleza, Copa do Mundo, que acabando o Brasileirão, os assuntos ficaram todos voltados para a Copa do Mundo, não é? Então se você pretende viajar para a Rússia com os amigos, com a família ou sozinho, esse é o número para você ligar e cotar a sua viagem, parte aérea, terrestre, hospitality, ih, meu Deus do céu. A Estela Barros te põe dentro do estádio, tá bom? 2166-2250. Ligue 2166-2250. E a Estela Barros tem várias opções de roteiro. Tem só para a primeira fase, tem para as demais fases, tem para a Copa inteira, tem roteiro até para quem quer ver só um jogo. Então ligue na Estela Barros e parcelem até 7 vezes no boleto. 2166-2250. Estela Barros, você na Rússia com a Estela Barros Turismo. Estádio 97 também tem oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Ô RG, sabia que os proprietários de veículos Ford têm os melhores preços de manutenção do mercado? Opa, sabia sim, Shadow. E ninguém pode perder as ofertas que os distribuidores Ford têm pra você, sabia? Então, olha essa aí, velho. Troca de óleo, filtro de óleo e combustível por apenas R$ 177 ou 3 parcelas de R$ 59. É isso aí. Apenas 3 parcelas de R$ 59 nesse mega combo com troca de óleo, filtro de óleo e de combustível. E mais, Sombrinha, novembro é o mês da troca do amortecedor na rede Ford. Amortecedores da suspensão dianteira do Ford Ka e Fiesta Rocan. A partir de 4 parcelitas de R$ 141, galera. É isso mesmo, 4 parcelas de R$ 141 para a troca dos amortecedores da suspensão dianteira, Shadow. Consulte mais informações em um distribuidor Ford participante. Aproveite. Pela vida, escolha o trânsito seguro. Quem dá mais? Oh, leilão de Natal do Estádio 97. Ó, abrindo o leilão de Natal dessa semana. Boa. Quer ser estranho no Ninho aqui no Estádio 97? Então você tem um caminho bem bacana onde você pode ajudar muita gente carente, tá bom? Principalmente crianças, preste muita atenção. Na sexta-feira, nós encerramos o leilão de Natal da semana passada. Sim. E nós arrecadamos 550 bolas de vinil tipo dente de leite, né? Legal, hein? Que serão doadas a instituições beneficentes, instituições que cuidam de crianças carentes, órfãos e etc. Né? Os meninos vão ganhar essas bolas, né? Sim. Pra essa semana, estamos abrindo o leilão para você dar o seu lance. Vai lá, 97fm.com.br. / leilão de Natal. Sabe com o que, que você vai dar lance? Sim. Qual é o produto? Qual vai ser? Em unidades de bonecas de plástico tipo Barbie. Aí, sabe aquelas bonecas que tipo legal. Barbie? Sim. Toda menina gosta. E a gente fez uma pesquisa. É lógico, não vai. Você comprar uma Barbie original, daquela que você vai poder. Mó grana. Gente, tem várias bonecas naquele estilo, de plástico. A boneca vem vestidinha, tudo, que a criançada vai gostar. Sim. Por preços bem baixos. Cara, vem coisa de 15, 20 reais. Verdade, sim. Tem pra todo o bolso, tá? Então tá valendo, dê o seu lance em unidades de bonecas de plástico tipo Barbie. Boa! Vai lá, dê o seu lance. E mesmo que o seu lance não seja o maior, você ainda concorre a uma vaga de estranho no Ninho por sorteio, independente do lance. Pela participação, praticamente. Boa! Só por participar, tá bom? Então vai lá, 97fm.com.br/leilão de Natal. Boa! Agradecer o apoio da caroletrans.com, que está estocando as doações, já todo o arroz doado, feijão, as bolas de vinil. Boa. E agora também as bonecas, tá? Boa. Beleza? Show. Beleza. Muito bacana. Muito obrigado a todo mundo que vem participando e fazendo as suas doações. Boa. Estádio 97 chegando ao fim. Ah! É verdade. Pena. É verdade. Muito bem. Estádio volta amanhã às 5h30 no oferecimento dos amendoins Santa Helena. Nova linha de aperitivo Santa Helena, o melhor do amendoim, experimente. Extra, vai ter futebol, vai ter cerveja Mistel, vai ter futebol, vai ter Extra Gol. Vai que você pode, beba com moderação. Também oferecimento clássico do dia, McDonald's. Todo dia um clássico diferente, por apenas R$ 8,00 cada. Segunda-feira é dia de triplo crispy bacon. E amanhã, triplo burger bacon por apenas R$ 8,00. Aproveite! Boa, Sombra. Quero só mandar um abraço, viu, mano? Desculpa. Mandar um abraço pro Leandro Aragon, que tá nos ouvindo lá em cima do Chevette voador dele pelo aplicativo. Boa, Aragon! E pro alemão, que vai casar com o Tony Canaão. Um abraço também pro alemão, um amigão nosso. Beleza. Beijo, valeu, gente. Tchau. Até amanhã, 5h30. Chega, mano. Valeu. Só pra passar informação aqui, Sombra, eu não sou anti não, mas tá rolando o jogo do porco aí. Acabei de passar na TV aqui, tá 0x0 com o Botafogo. Boa. Ah, não, você não tá sabendo nada não, sei, né? Tá bom. Mano, falou. É profissional. Vou assistir a novela agora. Tchau. Tchau. Ingrato. Lunch Break. Mixando sucessos e lançamentos ao meio-dia. Tá no ar o Lunch Break, aqui na Energia 97. Lunch Break. A energia que te move na hora do almoço. Energia 97. Ei, você, já experimentou a nova bandeja de amendoins da Santa Helena? Elas são irresistíveis. Todas são feitas com amendoins selecionados e embalados sem contato manual. Ou seja, ninguém toca no seu amendoim. As novas bandejas são muito práticas e deixam os amendoins fresquinhos e crocantes para você assistir os jogos do seu time, pro happy hour com a galera, pra festa de fim de ano, pro churrasco de final de semana. Nova linha aperitivos. Da plantação para sua mão. Experimente. Um produto Santa Helena. O melhor do amendoim. Baleia Rossi, presidente do PMDB de São Paulo. Até este mês, tivemos a liberação de mais de 44 bilhões de reais do FGTS. Dinheiro que estava parado voltou para o bolso do trabalhador. Com isso, Dona Lucinete conseguiu finalmente trocar sua TV. Seu Carlos colocou a reforma de sua casa para andar e muita gente conseguiu quitar suas dívidas. Com a inflação controlada, o desemprego começou a cair. PMDB, trabalhando para o Brasil avançar. Os prêmios que você quer, você ganha aqui. Energia 97. Você tem um carinho especial pelo seu Ford, né? Tem até apelido para ele. Aqui na Ford você pode ficar tranquilo. Conhecemos...

fino da House Music. House Music. Night Sessions. Sessions.